E agora no ar, mais um podcast. Não só com opiniões desnecessárias, mas com dicas, notícias e muita digressão. Tudo igualmente desnecessário. Começar? Começa som, vai lá. Boa noite, gente. Com a voz mais sexy possível, essa frase. Sempre com a voz mais sexy. Que beleza. Bom, boa noite, gente. Começando mais um Orecast. Aqui com o convidado especial, Cleiton Lobo. Não, é antes. O quê? É antes, é a pô. Introdução aqui, ó, antes. Agora no ar, pô. Essa é a intro. A essa é a do intro. Bagulho. Essa é a intro característica que você faz com a voz sexy. Isso. Tem, é tipo um tem que é automático. Ser, tem que ser sexy. Todo mundo fez isso aí sexy já. É. Inclusive o Rogério. O Rogério já Rogério comeu muita mulher por causa dessa. Comeu mesmo. Comeu. Ou capivara. Um dos dois. Comeu muita capivara. Comeu capivara crua. E agora no ar, mais um Odecast. Com mais opiniões desnecessárias, desinformativas e desclassificadas para você. Ah, garoto! Muito bom! É assim que se estreia aqui. É assim que se estreia. Aqui é muito é batismo de sangue. Isso aqui é batismo de sangue. Muitos anos de amor a dois, rapaz. Isso foi uma introdução. Isso foi uma introdução. Isso foi. Rapaz, nem minha mulher bate palminha. Nem ela. É isso aí. Estamos não vai ver mesmo? Não, vai. Tá, vai ouvir, porque olha, o bagulho vai não, pro YouTube. O cara estamos em 360 graus dentro do HP Geek Bar. Exato. É, isso mesmo. Faz é um movimento 360 graus. Você gira a câmera, eu acho que vai funcionar isso. Então acho é o seguinte. Merda, mas vamos lá. Está no ar mais um podcast. E hoje nós vamos falar sobre remakes, reover, redoers. Ou qualquer outro nome assim com re. Reovers. Reovers. Essa fazer não... novamente. Ou oh, caça-níquel mesmo. É. Isso. Então, vamos começar falando sobre remakes, que é aquele filme, série que você já viu em algum lugar jogo. E repete novamente. Tu não vai apresentar o nosso convidado especial? Vamos começar então com os convidados. Eu gostaria de fazer um Introduce Yourselves. Ai, meu Deus. Quer começar com você? Não, você é um pão no cu. É, todo mundo sabe quem eu sou. Nossa, conhecidaço, hein? Ah, malandro. Fala lá. Eu sou o Cleiton Louco, sou quadrinista e ilustrador e sou um dos sócios lá da Tattoo Mix Comic Shop Tattoo. Como é que eu poderia dizer? Um milionário dos quadrinhos brasileiros. Nossa, cara. Tudo menos. Sou ocupado igual um milionário e duro igual um homem na rua. Meu Deus. Passamos então... para Fel. Eu sou bem menos que isso, eu acho. O cara é importante. Mano. Eu só sou um rapaz que resolveu abrir uma hamburgueria nerd. E gamer. Eu jogo Witcher de madrugada e trabalho de noite. É isso que eu faço. A vida que todo mundo gostaria. Tá bom, falou aí. Eu só tô aqui porque eu sou o único que sei escrever. Os caras não sabiam escrever hoje, eu não vou pensar disso. Eu sou aqui porque eu sou dono de tudo. Tá dona da bola. Nossa, que babaca, velho. É que babaca. O cara quer se violizar e fala que é dono de tudo. A gente é convidado pelas nossas especialidades. O Fábio, ele é convidado por ele mesmo, porque ele tem o material, tá ligado? Se não tivesse, ele não tava aqui. É isso, obrigado. Eu te adoro também. Antes de começar, eu gostaria de primeiro, então, abrir a nossa sessão aqui falando... dos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores. Nossa, que chique. Patrocinadores. Agora no começo é que a galera tava de saco cheio, né? Devia até o final. Exatamente. Que aí a pessoa já fez filhas da puta, fala besteira, vou tirar. Estavam reclamando. Fala patrocinador. Tem patrocinador? Temos. Sim. Tem. Nosso aí primeiro sim. Patrocinador se chama HP Geek Bar. Ah, isso é legal, hein? Põe na câmera. Pode mostrar o que é no lugar, cara. 360 aí, ó. HP. Nós estamos dentro do HP Geek Bar. Exatamente. Num dia calmo, tranquilo. Que é no começo da semana, porque senão ia ter muita gente. E mesmo assim, quando nós gravamos no dia calmo e tranquilo, aparece alguma pessoa pra sentar e querer falar no microfone. Amigos do Fel. Isso não, eu não sei, nunca hashtag aconteceu. Amigos do Fel. Eu não sei quem é. Hashtag demagogo. Eu só sirvo bem. E o nosso segundo patrocinador é o Lojinha. Que não, também... tem um outro patrocinador aí, eu acho. Tem um monte, né? Patrocinador especial. www.olojinha.com. E o nosso terceiro patrocinador... Eu tô com medo disso aqui ficar tipo Milton Neves, tá ligado? Só um patrocinador, 30 minutos de merchan. De carro de Fórmula 1, né? Daqui a pouco o Rogério aparece só pra falar da Panini. Da Panini. Não, ele é capivara, né? Não, nosso é patrocinador do Tatu Mix, né? Tatu. Que vai, Tatu vai dar gibi de graça pra todo mundo que passar lá amanhã entre 5 e 7 da manhã. Isso aí. E contra, se encontrar aberto, vai dar pra ganhar gibi de graça. De graça. Não é isso? Só aqui, ó, eu vou passar, porque é o horário que eu tô desligando o Witcher, tá ligado? Eita, pô, nossa, sempre tem alguém pra dar prejuízo, né? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Mas agora, então, já que falamos dos patrocinadores e não vamos falar mais nele, mentira. Mentira. Não, mentira. Não. Vamos então abrir nossas caixas de mensagem, mas eu estou sem e-mail, não tem mensagem, menino. Ninguém manda um e-mail, ninguém conecta, ninguém fala com a gente. Tô batendo na porta do meu correio. Tá batendo? Correio não veio, né? Não veio. Então vamos pular essa porra de mensagem. Vambora. Então, alguém mandou mensagem pra mim? Esse negócio de e-mail, eu já falei, isso é muito antigo. O negócio é WhatsApp. A gente tem que fazer o WhatsApp. WhatsApp. Então... Ó, me mandaram um WhatsApp aqui. Ah, não, não é. Não tem tira, nada a ver. Põe a mão nesse bolso aí, rapaz. Tira esse escorpião. Cria um telefone aí pra gente receber as mensagens. Eu vou colocar um telefone aqui, pra ter WhatsApp. 0800 ainda. É, quem e-mail, mano? Liga... Qual o último e-mail que você mandou na sua vida? Eu mandei pra hoje. Ontem. Ah, mandou. É que você é antigo. Você é um cara antigo. Não, antigo é SMS. Antigo é SMS. Antigo é fax. Bom, coisa antiga vem remake, né? Vem remake. Ó o gancho, ó o gancho. E aí, então vamos entrar no nosso assunto de hoje sobre remakes. E o que é remake? Qual a definição de remake? Fala, alguém aí, quer Vini. Dar uma definição de remake? Não, eu tenho que cagar uma regra, né? Não, Vini, você é o especialista. Você é o babaca. Tem a música de cagar. Cagando regra! Cagando regras! O remake é quando... existe alguma coisa original e depois de um tempo a pessoa pega e faz aquilo de novo. Tá defasada. É, exato. Às vezes nem defasada já. Eles só copiam aquilo. É, ultimamente nem é defasado. Um produto cultural que é copiado de um original. É o Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu acho que nem o Ctrl-V os caras estão apertando, porque eles estão tendendo a mudar algumas paradas. Tipo, pra quê, né? Só deixa bonito, só, por favor. Não, só deixa então bonito. Acho que é isso. É o copiar. Remake fazer alguma é coisa. Copiar. Não, não é copiar. Relançar copiando. Exatamente, relançar um material para uma nova. Já existia. Novas tecnologias. Uma nova geração. Introduzir um material anterior àquela geração para uma geração atual, entendeu? Atualizar. Bom, vamos ser otimistas, né? Que isso acontece. Então, tá, Vini, já que é pra gente falar da parada aí cientificamente falando, que eu gosto quando o Vini fala que o Vini é o único que manja aqui. Qual a diferença de remake e reboot? O remake, isso é fácil. O remake é quando existe um material original. Tá. E aí você pega esse material original depois de algum tempo e refaz esse material original igual. Tá. Você não tenta fazer alguma coisa além daquilo. Não é uma continuação, ele simplesmente, você muda o personagem. Tá? O reboot é quando você pega uma série que já está acontecendo, uma franquia, alguma coisa assim. Aí você trava a franquia naquele momento ali e você começa de novo. Restarta. Como um remake. De um primeiro. Normalmente ou quando de um tem outro, algum erro, bugou o bagulho, não deu tem como avançar. Deu uma merda ali no meio do caminho. Dá um exemplo. Dá um exemplo, então. Um exemplo de reboot. Reboot. O... Novo 52, falando de quadrinho. É, falando de quadrinho. Novo 52. A DC faz um reboot por semana. Mano, então é difícil. É. O Star Trek foi um reboot. O Star Trek é um reboot. Star Trek do JJ Abrams foi um reboot. Não declarado. Não declarado, mas foi um reboot. É, mas até... Ele continua, mas ele... Então, mas o interessante é que o... O Star Wars foi um reboot? Star Wars não foi um reboot, nem um remake, foi uma continuação. Vamos respeitar essa porra. Não, eles... Respeitar esse negócio. Um remake não declarado. Não, um é um exemplo remake, de remake, é, então. Remake. Remake agora, o Caça Fantasma é um remake. Os Sete Homens e Destino. É, não é... Chupa. É, pode ser. É, eu me contradize, né? Contradize. É. Mas a gente corta. Vem aqui, Fox. Vem aqui, aparece. Esse é o Fox, tá no 360 aí Fox do Fox é o nosso especialista. Ele passou aqui na rua, ele entrou, a gente tá dando a palavra pra ele. Direto do Get Up. Fala, Fox. Ele fica irritado quando corta ele. Mas a gente não vai mais cortar, relaxa, Fox. Agora parou, é sério. Fala não. Reboot é quando você pega um universo e você expande ele mais pra frente, mas não necessariamente utilizando a mesma história. Tipo Caça-Fantasmas, tipo Jurassic Park, não é um... Ele Jurassic conta Park não é reboot. Jurassic Park não é reboot. Não é reboot. É remake. Não, lógico que não é continuação. Não, mas ele entra. Jurassic Park não. Não, na verdade, Jurassic Park é uma continuação. Não, é continuação. É a mesma ilha, porra. O bagulho é tão igual que a gente confunde. Jurassic Park dá pra tu fazer uma grande briga ali entre reboot e Aí é uma coisa que o Star Wars. É. Tu vai brigar falando que é um reboot, porque é igual, mas não é. Mas é uma continuação. O Star Trek, eu acho que é um bom reboot, é um bom exemplo de reboot, porque assim, ele não só volta na linha do tempo, ele dá aquele restart, como ele dali, ele dá o Spark, ele inicia uma nova linha temporal, que não afeta, porque tem aquele negócio no filme, no primeiro Star Trek, vai tomar um spoiler aí, desculpa, mas... Existe dois Spocks naquele universo, porque teve uma tragédia no começo do filme, e dali ele traça uma nova linha temporal com novos personagens, nova história. Né? Isso é uma desculpa. Isso é um reboot. O Caso Fantasmas é um reboot. O Caso Fantasmas também é um reboot. Mas não existem os caras? Como assim? Não, no filme. Os originais, não. Não, não existem os caras. Nem menção, nem no universo. Não existe universo. Então é reboot. Existe easter eggs pra quem tá vendo, mas não tem. Tem o Geleia? Tem o Geleia. Então. Não, mas era uma outra situação. Não é naquela situação. Não, mas então, mas também tem. Eu quero um exemplo, então, de um remake. O programa de hoje é sobre remake, a gente só falou reboot. É você que perguntou do que era reboot. Eu quero exemplo de remake. O que é um. Come aí, meu filho. Um remake? O. Sete Homens e um Destino. É um remake. É um remake. Tartaruga Ninjas é um remake ou um reboot? Tartaruga Ninjas é um reboot. O primeiro é um remake. Os últimos não, do... Não, é um reboot, é outro reboot. Os últimos do Quentin Tarantino são remakes. Não, tá, não. Oito Homens e um Destino já não era um... Oito Homens e Destino? Não. Eu Sou a Lenda. É remake? Django? Ah, oito anos, oito Homens e um Destino, recentão. Planeta dos Macacos é reboot. Bom, deixa eu só ver se eu entendi. Planeta dos Macacos é reboot, porque ele começa de novo... Calma aí, deixa eu ver. Contar com a história, que na verdade acaba nem sendo a mesma história. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vamos ver se a gente consegue deixar tudo bem clarinho pra galera que tá escutando e vendo a gente pelo 360. Cagando essa regra, né? Cagando essa regra. Eu tô comendo. O remake é se eu pegar o filme do Tubarão do Steven Spielberg, dar Ctrl-C, Ctrl-V com aparelhos de novas tecnologias. O remake é você apresentar pra nova geração. Isso é o remake. Apresentar pra nova geração. O reboot seria se eu pegasse a linha temporal do Tubarão e falasse que ele desviou por conta dos ventos e da maré e foi parar no Havaí, e no Havaí ele começou a matar geral. Não. É o mesmo personagem em outra situação. Não, é quando você apresenta a mesma coisa e abre aquilo, você apresenta um novo universo. Tá. É um remake, só que você tá. Já, como já existia um universo inteiro daquilo, você não vai continuar aquilo. Então você faz um reboot. Então, se eu pegasse esse tubarão do Steven Spielberg e colocasse ele nas águas do Havaí, ele seria um reboot. Se você colocasse ele nas águas do Havaí. Se você partir do princípio que é um tubarão que tá chegando na cidade e tem o xerife e tal. E aí, a partir disso, você fazer um negócio pra nova geração e usando a mesma coisa, é um remake. Só que aquilo ali também é um reboot, porque você tá... Existia um universo naquilo. Cara, você tá começando. É tudo a mesma mas o estúdio rola. Peraí, que tem um pessoal do público. O público, entendeu? Público! É um remake ou é um reboot? É um remake. O que? Eu não ouvi. Ah, Robocop é reboot. Ah, mas é os dois, no caso dele é os dois. No caso dele é os dois. Não, o caso é um reboot e um remake. É, os dois. Entendi. Cara, é a mesma merda. Bom, vai começar de novo. O que eu acho que os dois têm em comum... É que eu acho que quando a gente fala em reboot... pra ganhar dinheiro e ponto. Não, é que eu acho que quando fala em reboot... Só isso. Quando fala em reboot... Qualquer coisa é feita pra ganhar dinheiro. Não, mas é... Menos alguns casos são... É o que não tava dando dinheiro, tava esquecido. Não, é que eu acho que reboot é mais... O reboot eu acho que surge... Quando fala em reboot, eu acho que é mais o esquema de... quando é um universo que existe em volta daquilo, o remake é algo mais pontual. Por exemplo, um filme é um remake. Por exemplo, Psicose teve um remake. Ele não teve um reboot. O cara pegou e fez o filme de novo. Eu tenho uma puta... Eu acho que o reboot, quando a gente usa reboot, é quando você tem um universo que foi... Foi criado, que ele tá maior do que qualquer saco funciona já, porque você tá... Puta, bagulho cansou, chato. Cansou. E aí você... Trava aquilo e faz e começa de novo. Assassino do microfone. Deixa eu dar um exemplo pra vocês, fodão. Que é o que a DC faz. Tipo, Highlander se sai hoje, ele não se sustenta com a própria tecnologia. Ah, mas isso é si, né? Si é foda. Si Fox, si é foda. Não. Mas a gente não sabe. É remaster. Exatamente. Mas a gente não sabe. Pode dar certo, pode não. Não, mas dar. Deixa eu falar, ó. Deixa eu dar um exemplo só pra clarificar. Senão a gente vai ficar dando giro. Vamos ficar dando volta nisso aí e não vai sair do lugar. A gente dorme no meio do filme, tudo. No auge do PlayStation 2, a Capcom criou uma franquia chamada Devil May Cry. E essa franquia fez muito sucesso. Fizeram um que foi brilhante, o 2 foi uma bosta. E o 3, que era o 0. Ele era antes. Não chegava nem a ser um reboot, nem ser um remaster, nem ser nada disso. Ele só era um prelúdio. É um prequel. Beleza. O universo do Devil May Cry estava estabelecido na geração do PlayStation 2. Quando migrou o PlayStation 3, eles lançaram o Devil May Cry 4. E a história não finalizou. Houve, depois de alguns anos, a Capcom emprestou a franquia para a Ninja Theory e a Ninja Theory criou um jogo chamado DMC. DMC seria uma releitura do Devil May Cry, o que deixou muita gente chateada porque a história do Devil May Cry 4 não tinha terminado. Mas eles rebootaram a série. Fizeram um Dante novo dentro de uma nova circunstância, dentro de uma nova história, com os mesmos personagens. Tinha o irmão dele, tinha ele, tinha tudo acontecendo. Gosto de coito interrompido. O DMC é do caralho. É o melhor Devil May Cry já feito. Aí o que aconteceu? Mudou a geração. Saiu o PlayStation 3, então o PlayStation 4. E os caras fizeram um remake do DMC. Eles relançaram o jogo com gráficos ligeiramente melhores. Hoje dá pra fazer assim, né? Hoje dá pra fazer assim. Não, é um remake. Ele é vendido, ele é vendido como remaster. Então, então assim, o DMC é um reboot da série. Do Faroeste, que é GTA no Velho Oeste. Red Dead Redemption. Vai relançar também. Não, remaster. Então, é. Então, assim, o Devil May Cry, exemplo que ele deu, é perfeito porque... Tem os três. Exatamente igual ao Tommy Hyde. Certo. Tem a versão original, a continuação, o reboot e o remaster depois. E o remaster do reboot. Ó, que louco. Isso aqui é... Mind blow, malandro. O que a DC faz é reboot. Hã? O que a DC faz toda semana é reboot. É. Toda semana é. É, mas é. Segura o ódio. O que a DC faz de 15 em 15 dias é reboot. Isso. E aí, segue o jogo então. Já entendemos então, o que é. Não definimos, mas pelo menos as pessoas criaram uma ideia. Tem um conceito, não tem uma definição. Eu não vou ganhar o dinheiro que recomeçaram, só isso. Mas vocês acham que, por exemplo, a geração agora, ela de tempos em tempos, a geração que vem depois, ela acaba pegando o que veio da geração anterior para refazer as coisas? Sim. É uma coisa que vem acontecendo desde 1900. Desde sempre. Como diria o Cristiano Ronaldo? Sim! Cara, sabe o que assim? A gente, infelizmente, está vivendo um... Eu não sei se... Eu acho que é infelizmente mesmo, porque falta criatividade no remake e no reboot e tal. E eu acho que a gente está ilhado de remakes e reboots por aí, principalmente porque a geração antiga, a geração atual, ela não consegue se abastecer de tecnologias ultrapassadas. Então também. É por isso que obriga, também por exemplo, acredito. Um estúdio ou uma software fazer um jogo, um filme, de uma parada que já existia. Porque o cara olha para aquela tela 4x3, ela vê aquele som cagado, aí o cara dá aquela preguiça, aquele jeito de filmar antigo, aí o cara, porra, não quero essa merda. E a molecada, ela vê a qualidade ali da imagem. É a primeira coisa que os caras pegam. Ele já compara. Livro, por exemplo, não tem remake. Livro não tem remake. Porra, mas que tecnologia mas que o livro evoluiu, datado, porra? Cara. O papel é seda? A tecnologia do livro não evoluiu. O problema é que as gerações... da tecnologia. Sim. Eu acho que as gerações não conseguem lidar. Principalmente visual, assim. Né? Por exemplo, você pega o meu caso lá de quadrinhos, pô. Pega o formatinho, quem pegou aquela lá, agora pega o cara. O molecada não quer nem saber. Não, mas a arte, a pintura, tudo. É grande e tal. Não, eu me valho assim, de jogo, galera, assim. Eu acho que as gerações não sabem lidar com a tecnologia anterior. Exatamente. É sobre isso que eu acho. Você... Mas a gente conseguia? Não. Consegue sim. Conseguia. Tu viu o National Kid de Bedo Jasper? Não, conseguia. Lógico que conseguia. Pô, eu... Não, conseguia porque era menos volúvel na geração. Por exemplo... É, cara. Não, deixa eu dar um exemplo. Não dava pra ver aquilo. Não. Vocês estão... Vocês estão pensando em produto ruim. Não. Eu concordo com o que você está falando. Vocês têm que pensar. Por exemplo, você não viu Laranja Mecânica? Você precisou de um remake para ver Laranja Mecânica? Vocês têm que pensar o seguinte. Algo que todo mundo tem acho que só Fox é criança, o resto é tudo mais velho, não é? Ele é mais velho que todos aqui. Então tu é mais velho que eu. Eu não sou mais. Tu é criança, relaxa. Ele é mais velho que eu. Então, vocês dois são mais criança, mas assim, a nossa geração que tava, que cresceu nos anos 80, a gente consumia coisa com maior, de boa, sem estresse, dos anos 60. Sim. Sim. Coisas com qualidade dos anos 60. Com qualidade. Filme, quadrinho, música. Não, tudo isso. Não, então era mais. A gente consumia aquilo. O problema é que as gerações de agora, elas não conseguem conviver com a tecnologia passada. Não é que não dá, eles não foram. Ensinados a conviver com isso. Mas, por exemplo, tu pega Sim. o... Eles são forçados a... Meu, a gente tá falando de uma geração que bate na tecla se o bagulho é 1080 ou se é 900 e 900 e não DPI. Vê, e não sabe e a diferença. E não dá pra ver, olho nu não vê, caralho. Então, cara, mas por exemplo, então serve só pra agradar a nova geração. Eu imagino... Não, peraí, não tô falando só. Ah, ele revitaliza Eu tô falando marca, que a gente está ilhado... Pô, deixa eu falar aí, Fox, caralho. A gente tá ilhado porque... hoje, o comercial... Vocês acham que o Esquadrão Suicida foi feito pra vocês? Não foi. Foi, pô. Tá ligado? A gente tá velho pra geração que tá consumindo hoje. Essa galera puxa mercado. E essa galera não aceita assistir o bagulho a 40 frames por segundo. Quer ver em 60. Então, tipo, foda-se, o estúdio vai fazer. Não tô falando que é porquê. É um dos porquês. A gente tá ilhado por isso. Ser 3D. Eu também não. Eu só me incomodo se é preto e branco. Se for preto e branco, eu não. O filme é ruim, o roteiro é ruim. Os atores são ruins. Isso que me incomoda. Sim. Entendeu? Eu vi Avatar e gostei do Avatar e foi criado pra nova geração. Eu não sou. Não, mas eu não tô falando que é. E é um remake. O Avatar foi pra Tia Zona. E é um remake. Não, eu acho que assim... cara, mas são marcas, existem, cara. Mas, ó, veja bem. Eu vou entrar numa situação que é interessante, né? Não, então, ó. Não existem vai ter, bons remakes não vai. E maus remakes. Existem bons remakes e maus remakes. Certo. Eu entendo que, assim, pra agradar essa galera, às vezes o cara abusa. Porque tem que fechar ano fiscal. Eu tô falando muito de empresa de software que fica anos e anos produzindo jogo. E os caras olham pro passado recente e vê grandes sucessos. E os caras falam assim, porra, mano... Isso aí é mó boi, bota uns três programadores pra mudar esse código aí e relança ele em Full HD. Full HD. Então assim, maus remakes, por exemplo, Last of Us. Qual? Last of Us é um péssimo remake de PlayStation 4. Porque ele é idêntico ao jogo do PlayStation 3. É idêntico. Só mudou o quê? E o jogo do PlayStation 3... Não, mudou nada. Não mudou nada. O jogo do PlayStation 3... Um pouco mais de... Não, o gráfico mudou um pouquinho, o frame rate mudou um pouquinho. Mas é um péssimo remake por quê? O jogo saiu 10 meses antes do lançamento do remake. Porra! Isso é cagar na porra do telhado, mano. Last of Us é 10 meses? O Last of Us do PlayStation 4 foi anunciado 10 meses depois do lançamento do Last of Us do PlayStation 3. Mas será que não era só o Last of Us do PlayStation 4, não um remake? Então, mas por que tu vai fazer se você tem isso no PlayStation 3? Porque o PlayStation 3 não é retrocompatível. Então é uma falha da empresa ou é um jeito de ganhar dinheiro, sacou? Então, é difícil quantizar se eles querem ganhar dinheiro ou não. Não, mas é óbvio que eles querem ganhar dinheiro. Os caras criam um videogame que não é capaz de fazer... Quem joga no PlayStation 3 não vai comprar PlayStation 4, porque é o mesmo jogo. Uma coisa é o seguinte, ó. E tirando isso, a gente já tá falando... Mas aí eu acho que é um pouco mais comercial, porque o cara... É comercial. O PS4, você não consegue jogar no PS3. A gente tá falando de uma empresa, Sony... Não, eu sei, mas você consegue jogar o PS3 aí, PS4? Velho. Deixa eu falar. Então só tá relançando. Sony criou o PlayStation 3 e criou o PlayStation 4. Perfeito, você tá a certo. A Sony é a dona da franquia Last of Us. Com junto certeza. Com a Naughty Dog. Os caras são dono das três tecnologias. Certo. E os caras não conseguem integrar? É óbvio que é pra ganhar dinheiro. Eu comprei o PlayStation 3, eu joguei o Last of Us, eu comprei o PlayStation 4. E comprou o Last of Us? Comprei o Last of Us. Tu é trouxa. Então. Então aí. Mas até então tu não sabe que... Não, mas aí é que tá. Problema do Fel, não, que não, o Fel... é porque Last of Us é realmente uma obra-prima. Mas assim, a gente tá falando de um jogo que o remake foi feito 10 meses depois do original. Mas isso é um remake? Ou ele tá não, só dando remake, a possibilidade do cara ter... O cara, por exemplo, 4. Se eu compro um mas... PS4 agora e eu não joguei Lara Croft não sei o que é remake. Então, mas eu gostaria de jogar. Aí eles lançam o remake, eu vou lá e compro. Não precisa ser, eu não quero nem nada diferente. Eu só quero poder jogar aquilo ali então, num videogame. Não mas por que eles pudessem se liberassem? Fica como caça-níquel. Porque por o cara poderia ser retrocompatível. Não, cara, mas tudo é caça-níquel. Não, mas nesse caso é absurdamente caça-níquel. Não, mas ele, por exemplo, se você tem um. Você compra um PS4. E aí você descobre que o melhor jogo da década é o Last of Us, que tá no Sim. PS3. Você não tem como comprar um PS3. Aí o cara Sim, pega e compra. Simplesmente lança um bagulho que caiba no PS4. Eles não tentam fazer. Remake. Eu acho que até mas remasterizado então o bagulho assim. Não, eles melhoram um pouco não, o gráfico. Não, ele é lançado como remaster. Então, porque não é um remake. É. Mas assim, deixa eu falar um negócio pra você. É uma coisa que, por exemplo... Você tem que... É a mesma coisa aí, que o... Mas, ó, a música, tá falando de um jogo Beatles, que foi lançado um Beatles ano antes. Os Beatles gravou uma música em 1964. Tá décadas. Não, ele gravou em 64. Se o cara gravou no Brasil essa música em 1965... Divide aqui. 65 é um remake daquela música, porque ele não, fez alguma coisa diferente. Mas se dois anos depois eles remasterizaram aquilo lá e lançaram, é um remaster. Não, mas veja bem, eu não entendo é assim, ó, foi remasterizado para ser. Dentro do universo do videogame, eu aceito bem remake. Tanto que tem remakes que eu sou realmente apaixonado. Depois eu entro nos méritos desses remakes que eu acho que são bons remakes. Por que o Last of Us é um mau remake? Porque além dele ser o mesmo jogo velho, ele é o mesmo preço. Não, ele é igual ao antigo, caralho. Não, mas é que ele te falou, ele tá te dando a possibilidade de você não, jogar mas... o jogo em várias plataformas diferentes. Fox, mas é o mesmo preço, o preço de lançamento. Não, mas aí já entra outra questão. Ah, mas aí entra a questão do trouxa que compra. É, se você jogou o PS3... Então me dá trouxa. Ele. Não, eu não tô discutindo você, eu não tenho desculpa. Não, tô falando pra você me dar. Tô falando assim, se a Sony reconhece que eu comprei ele pro PlayStation 3 e ela gosta tanto de mim ao ponto de... Ela não gosta de tu, ela não gosta de tu. De onde você tirou que ela gosta de tu, pô? Da onde tu tirou que a Sony gosta de tu, cara? Eu não tô sendo isso, cara. Eu só tô dando um exemplo. Muito. Não, então no caso, fica assim, você não vai pegar, entendeu? A compatibilidade, ela não tá em questão. Tá em questão é se você tem um jogo de PS3 e você acha certo comprar no PS4. O Last of Us é uma obra-prima. Então, se você não tem mais PS3 e você quer jogar ela no PS4... Você vai ter que comprar. Talvez se fosse não, outro eu acho jogo... Eu acho até injusto não ter o um jogo não teria. PS4. Não, então, mas é que tá. É injusto onde não eu quero chegar. Um não, o injusto... Eu acho que tem que ter o Last of Us PlayStation 4. Eu só acho que ele tem que ser, de fato, um remaster... melhorado com as coisas que ele tem que coexistir na nova geração. Porque a engine, inclusive, é da geração antiga. Mas entendi, também tem que ter um preço melhor, mais acessível. Um exemplo foda de remake é Tomb Raider. Tomb Raider saiu pro PlayStation 3 e saiu pro Xbox 360. Um fracasso. Dentro da tecnologia... Não, Tomb Raider não, é bom. Não, já é o novo? Já aí, dentro da tecnologia da geração antiga, era um puta jogo. Pô, o jogo datou. Passou a geração, mudou, uhum. Os gráficos são melhores. 1080, o caralho, não sei o quê. Os caras refizeram. Eles refizeram o jogo. Remake. É outra engine. Outra tecnologia. Remake, então. Mano, é outro jogo. É um reboot. E o aí, remake. Sim, os dois. Aí sim eu pago o preço cheio. Aí eu falo, não, valeu a pena. Mas porque é os caras se dedicaram ao outro jogo. Jogo. O cara botar o... É um outro jogo. Não, é o mesmo jogo. Como não, Fox? Só tem o nome igual e a personagem. Você manteve. Você revitalizou a não, marca. Não, Fox, você tá. Não, você tá mal entendendo. Então você não tá se ligando no que eu falei. Reboot. Não. Não é remake. Eu não tô falando. Calma, gente. Eu não tô falando do lançamento do Tomb Raider reboot da série do Xbox 360. Eu tô falando do lançamento do Tomb Raider pro 360, que dois anos depois foi relançado pro Xbox One e pro PlayStation 4. Com novos gráficos, com nova engine, é o mesmo jogo da geração antiga. Mas eles pegaram a mesma história? É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. É igual. É um remake. Esse é de fato. Ele é um de remake. Fato teve mesa de trabalho. O cara sentou é um e refez. Quanto tempo demorou? Um ano e meio. Quanto tempo demorou pra você achar? Um ano. De um pro. Tô falando de datas de. Você falou 10 meses? Não, é que assim, quando saiu o Last of Us, passou 10 meses, eles lançaram o trailer de que lançariam pro PlayStation 4. Certo. A diferença é que um foi 10 meses, o outro foi 20 meses. Foi 18 meses. Eu tenho uma foi, a diferença foi pequena. Eu acho, cara, que de certa forma, nenhum Não, eu acho que... Só perguntar um negócio. Com algum outro jogo teve esse caso? GTA V. Tá, mas GTA... são marcas, cara, que não dá pra ser... Eu não, acho não que nesse caso... Eu concordo, mas assim, você não acha que assim, pô, se o Tomb Raider, que é uma empresa... É um jogo que vendeu bem mesmo. GTA V tem diferente, GTA V tem o First Person. Sim, ele é mais trabalhado que o Last of Us. Ele cria uma outra possibilidade de jogar o jogo inteiro em primeira pessoa. GTA V foi mega vendido, é um dos jogos mais vendidos da história, se não for o mais vendido da história. Mas é um jogo que saiu multiplataforma, todo mundo tinha acessibilidade ao jogo. 5 milhões de cópias na primeira semana. E ele foi remasterizado, ele foi refeito pra nova geração. Não, ele não foi refeito. Foi. Não, ele não foi refeito. Refeito é quando você pega o jogo. Não, sim. É, o refeito. Com uma nova paginação. Mas assim. Não, mas aí você pode jogar em first person. Mas assim, Fox, veja bem. Não, então. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Assim, por que que eu. Quando eu pago um remake, eu pago. Pra mim, ele tem que ser ou um preço mais acessível, porque ele é um jogo antigo. Okay. Ou ele tem que ter novidades que me façam querê-lo novamente. Se é o mesmo, que você já comprou. O GTA V me comprou pelo first person. E pelo modo online, que eles. No momento, eles falam assim: agora eu consigo produzir algo realmente decente. E quando o remake é melhor que o original? Mas a ideia do remake é fazer melhor que o original. Porque assim, eu posso te dar um exemplo. Não é isso? O Street Fighter que saiu há será? Um tempo atrás. Pera aí. O Hyper, ele é o mesmo, só que desenhado. Ô Brian, tu vê lá pra mim, por favor. Ele corrige todos os erros que todo mundo tá vendo. Só que ele deixou todos os erros lá, porque esses erros que a galera gostava. Qual? O Street Fighter. Que era aquele que era desenhado. Ah, mas Street Fighter é mulher de malandro. É que assim, é pessoal no caso. Você pode achar que o Last of Us foi um caça-níqueis. Pra mim, não. Pra mim, não. Eu tenho a possibilidade de ter o melhor jogo da década do jeito que ele Eu não acho que foi caça-níqueis, tanto que eu comprei. Eu só tô falando que assim. Ah, ele tá com raiva porque ele gastou não, dinheiro. Não, brother, é que assim. Tá. Pô, vamos fazer justiça à parada. Tá destilando veneno. Tá bravinho. Tá bravinho. Bravo com a Sony. Não deveria ter o preço do jogo de lançamento. Ele deveria ter um preço, mas... Sabe um jogo que é assim? E ó, Metro 2033. Cara, e Metro Last Light. É, mas aí tu acha que o filme tinha que ser mais barato porque ele é remake? Cara, quando 10 meses de diferença, por que não? Não, eu sei, mas... Porque ó, deixa eu te falar, o Metro... Eu acho o Metro, que não faz o menor sentido. O Metro... Não faz. Eu também não. Logo do preço, não faz o menor sentido. O Metro foi relançado. É que são outras mídias, é difícil a gente conseguir comparar os dois. Mas assim, ó, Metro Last Light e Metro 2033. O Last Light saiu logo no final da geração passada e a empresa, esqueci o nome, mas é uma empresa bem conceituada, inclusive, refez os dois, num pack só. Numa caixa, ela vendeu os dois jogos por R$79,90. O 2033 foi completamente refeito com a engine do Last Light. E o Last Light foi bem parecido com a obra final mesmo, de fato. Mas R$39,90 cada jogo se você comprar separado. E isso é preço de remake. Eu já tive a experiência do jogo. Quanto que tá o Last of Us hoje? Não, hoje eu não sei, mas ele foi lançado a preço cheio, R$249. O valor é o consumidor que paga. Se você achar que não tá valendo a pena, você espera um pouco. Saindo do papo videogame, vamos pro papo mais abrangente. Vamos pro papo mais abrangente. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar com filme, a mídia, mas beleza. Vamos pro papo, que é uma coisa que tá bem anotada aqui, que eu separei. Quando você faz um filme no Japão, e aí depois esse filme é feito nos Estados Unidos. Ou você faz um filme no Japão e esse filme é feito no Brasil. Tipo hack e tipo, quarentena. Não, peraí, tipo, quarentena. Não, tipo Sete Homens e o Destino. Sete Homens e o Destino? Tá. Tipo. É, tipo da. Vamos ser tipo intelectual call. No bagulho. Call, né? Call do telefone? Pô, hack é bom, cara. Chamado. O chamado? É. E aí ele é feito. Isso é remake? Isso é remake. Remake. É. Tu acha que é remake? Esse é o exemplo de remake. Esse é o exemplo. Maior exemplo de remake é esse. É quando você pega uma outra língua, uma outra cultura e você traz pra tua cultura. Agora lá que lançaram agora o do Argentina. Ele localiza. O Segredo dos Seus Olhos. Não, tem algum remake que é melhor? Tem um monte. Que o próprio... Caramba. Adoro Sete Samurais, de verdade, adoro. É muito bom mesmo. Adoro mesmo, puta. O filmão, mas... Sete Homens e Destino é muito mais legal. Por quê? Ah, porque tem os caras se matando, tem bang, né? Tem bang bang, cara. É muito mais legal. Tem a música, aquela música... Que trocou o tema. Tararam, pô, tu é lindo, que trocou cara. O tema. Não, não, agora sério. A questão é que é o seguinte, ainda que sejam em momentos bem perto, acho que são 6 anos de diferença. Naquele momento. É mais rápido ainda, né? Naquele momento, o Kurosawa ali, ele tinha um cinema que ele era o retrato daquela época. Sim. 6 anos depois é um outro retrato. Então é normal ser um filme. O chamado do Verbinski é melhor que o chamado do. O japonês. Eu tô cagando essa regra porque não tem. Eu tô não cagando tem, essa regra. Por não exemplo, tem... não foi o caso do. O que é? Não, mas o Old Boy. Remake. Como é que é? É pior, é pior. É, não, não. De casos não é melhores. Melhores. É, exatamente. Não, mas Old Boy. Mas ele não é um remake, quase. Não, não é. Ele muda um monte de coisa e tal, mas eu digo não, assim. Não, mas... Que aí você tem o conceito da história mesmo, é um remake, cara. Que ele foi o Spike Lee foi querer inventar. Que é ruim, lá, o filme é ruim, o filme é ruim. Porcaria. É ruim. O ruim não tem culhão. Do Amazing é remake. Qual? O Spider-Man é Spider-Man reboot. Sempre reboot. Tudo da Marvel então, reboot, é não tem remake. Hã? Tudo da Marvel é sempre reboot, não tem remake. Prefiro. DC, eu gosto do reboot ou remake? Mas DC é tudo reboot sempre. Vai rebootando. Vai rebootando. Você pensa que tem uma continuação. Pilha de reboots assim. Você pensa que tem uma continuação, um bagulho novo. Não, mas é. Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Faça a pergunta. Não, fala aí. Quando é que é necessário fazer um remake? É uma boa pergunta. Quando que é necessário? Quando é necessário. Quando caga quando a história tem, não tem como quando avançar. Quando você tem um material que você... Quando é um reboot ou um remake? Ah, um remake. Quando né? você quer quando fazer... Recomeçar. Quando recomeçar. Reboot remake. Quando você recomeçar. Quer fazer, apresentar um produto de novo naquilo lá, às vezes tem coisas que é necessárias. Por exemplo, o Caça-Fantasmas. Esqueça toda a polêmica em volta do filme novo. Certo. Se você vê hoje o filme antigo... Você apresentar o filme antigo hoje pra um moleque de 12 anos é um filme datado. É outro universo. Datado, se você quiser datado. Mostrar aquele universo de novo, você necessariamente precisa fazer atualizar. Um remake. Tem que atualizar e localizar. Aquilo, ponto. Não tem como você apresentar aquele universo de novo, aquele universo é datado. Sim. Então assim, se você quer contar uma história novamente, você necessariamente cria um... Você tem que criar um remake. Aí ele é necessário. Jeito, ele exemplo, não é necessário? Não, porque você pode ver o anterior, mas aí é um círculo assim, que um... Você bota no lugar do estúdio. Você tem uma puta de uma franquia. Meu, é um dinheiro ali parado. Falei, meu, dá pra fazer, criar uma outra e... Deixa eu... Então, vamos em série de TV. O que aconteceu agora com o Marvel? Tá acontecendo com Ages um monte, cara. Foi reboot? Não, é ruim só. Não. Eu quero que tu segure teu veneno. Meu motoqueiro fantasma aí. Eu quero que tu segure tua baba venenosa. Não. E vamos analisar o negócio. Não, não aconteceu um reboot, não aconteceu nada. É uma continuação? Tu não acha que eles fizeram um reboot? Não. Eles modificaram coisas e voltaram pra... Mudaram a linha... Eu não sei o que aconteceu, mas... E mudaram a linha de raciocínio. Pô, cara, eu tô vendo... E ter um universo e mudar. Eu não sei o que aconteceu, mas independente do que tenha acontecido... Ele não é um reboot, porque... E como existe... Ele tá inserido dentro de um universo... Okay. O MCU lá, do Marvel Cinematic Universo... Tá, supostamente. Se ele tivesse que dar um reboot, ele estaria dando um reboot em tudo. Então ele não tá dando um reboot. Independente do que aconteça, então, ele tá só continuando. Mas a gente entrou na questão do reboot, é quando você tem um universo amplo... E aí você segue uma linha de raciocínio... Que não seria exatamente a linha de raciocínio do universo. Ou seja, existe toda a questão do que está montado no universo. Não, mas Marvel. Aí é só mudança eles de identidade. Que o of, então, eles viram que o Ages of S.H.I.E.L.D. estava ficando um pouco... Defasado. Acho que estava... Eu não vou usar essa. Eu não vou usar esse termo nem fudendo. Mas bosta. Tava ficando meio é merda. Bosta, o termo? Tava ficando meio merda. É bosta. Tava ficando mais do mesmo. E aí eles resolveram reiniciar o um negócio. Tu gosta? Reboot, reiniciar. Não, não é, cara. Mas não reiniciar o universo. Reiniciar aquilo. Se aquele universo do Age. Okay, acharam é um reboot. É um reboot. Eu não sei o que aconteceu, mas se vocês. Se ele pegou aquilo e ele mudou os personagens e tal... Então, é um ele reboot. Deu novas motivações cara, para personagens cara, é sério antigos. Que a gente tá perdendo tempo falando? Não, mas se ele deu os personagens são os mesmos, é um reboot. Isso é... Mas, por exemplo... Isso é ampliado, não, cara. Olha só, é a onda de remake pode ser, que pode tá ser acontecendo agora na TV. Ó, tu quer falar de remake ou reboot ou o que é que você... Que é legal? A TV tá é sofrendo feito, com remake é hoje. Pânico. A Netflix lançou o Pânico. Que é... Pânico. Cara, vocês tiveram coragem de ver aquele troço? É bom, cara. Não é, cara. É bom, que é pânico, repaginado. O Pânico, o Scream. O Scream do, a série, não da é? Da Netflix. Não, a série. Você não vai ver o bagulho? Gilmore Girls agora que vai relançar. É uma continuação. Continuação? Continuação. Voltando de Scream. Volta no Scream, desculpa. O Scream... É um reboot. Ele é repaginado, atualizado e localizado. Então, tudo que aconteceu nos anos 90, eles atualizaram pro... Repaginado, localizado e... Repaginado, atualizado e esqueci o outro que eu falei. Volta aí. Eles reconsideram. Ele deu três motivos porque o bagulho é ruim. Não, mas é isso que a gente tá falando. Por que tu acha que Agents of S.H.I.E.L.D. é bom e isso não? Não é que eu acho que é bom. Não vamos entrar no se é bom. Eu tô falando que assim, o melhor exemplo de série repaginada, agora refeita, é o Scream. Entendeu? O Scream é um remake, então. Bom, eu tô vendo... O Exorcismo também vai sair agora. Por exemplo, você tem agora... É uma nova visão, de uma, assim, é uma atualizada do que foi... Porque é que nem o Vini falou. Nos anos 90, acontecia um tipo de coisa. Era um tipo de suspense que hoje não funciona mais. Então o cara pega aquela história e pega aquele jeitão e refaz dentro do que você tem que funciona hoje. O que funciona hoje? Então vamos fazer desse jeito, entendeu? E como é que, então como é que... É, porque uma das coisas pra fazer remake ou reboot é a questão da atualização da visão. Como é que tem séries que existem há tantos anos e passam por gerações? Simpsons, Family Guy. Eu acho que um exemplo Friends maior. Friends. Mas ó, eu ouso dizer pra vocês, ó. Assiste. Friends se transforma durante a série. Assiste o primeiro episódio. Ele rebuta todo ano. Assiste o primeiro episódio do Family Guy. Não, o Doctor não rebuta, é completamente diferente. O Doctor não rebuta. Acontece que eles inventaram, o personagem se transforma, mas o que aconteceu com o personagem não tira nada. Ele muda a postura. A série, ela tem um reboot. Mas eu acho que a gente tá com um problema então de definição. Mas ele cita nem personagem remake, anterior. Não, ele cita, ele cita a trama anterior. A gente tá com um problema de definição do que é um reboot. Porque, por exemplo, pra mim, quando você atualiza algumas coisas, você não precisa necessariamente pegar, apagar tudo e começar do zero pra dar um reboot. Sim, concordo. Você pode mudar uma linha de raciocínio que estava seguindo. Não, mas ó, eu posso... Então, por exemplo, estamos seguindo a linha do Dr. Who, ele segue uma linha de raciocínio e depois ele muda. E quando entra um ator novo pra viver o Dr. Who, eles desviam a linha de raciocínio. Não desvia. 007 também é um bom exemplo, porque quando entra o personagem... Não, mas são novas histórias. As coisas acontecem, novas histórias, só que a postura do 007 existe uma timeline. Ele é atualizado. Não, mas tem timeline. Se atualiza. Não, mas existe uma timeline. Mas o reboot não precisa ignorar tudo que aconteceu anteriormente. Não ignora, mas se você consegue colocar dentro de uma linha de tempo... É, por favor, faz essa... O reboot é o negócio do computador, que você tem o... Você reinicia, você pegar aquilo lá que só deu merda, aí você aperta o botãozinho. Aperta o reset e começa de novo. O que tava ali acontecendo, ele deixa de acontecer. Mas é isso que eu tava falando, a gente tava com problema na definição de reboot. Não, o 007 não é reboot, não é remake, não é nada, é história original. É a continuação. É. Não é reboot. Quem? Não. 007. São todas histórias originais. Daniel Craig é reboot. O Cassino Royale é o primeiro. A única diferença é que dentro da timeline do 007, o Cassino Royale é a primeira missão do 007. 007, ele é feito assim. Entra um ator e dá um reboot. E aí, enquanto aquele ator estiver ali, ele tem uma timeline. Acabou o ator, muda o ator, tem um reboot. Mas tem e aí aqui, você... aqui tá lá. Hã? Os personagens... Não. Tudo bem, os personagens estão lá, mas... Eu assisto você, muito louco. Você entendeu que no remake a gente meio que concordou, mas no reboot tem não, mas eu tô falando, tô explicando do 007. Tô dando exemplo do 007. Não, vocês estão tudo loucos. Ele faz o 007, cada vez que começa o ator, ainda que você tenha alguns personagens iguais, ele dá um reboot. Não, cara. Não, peraí. O personagem... Cada vez. Depois, depois que o personagem casou... Eu tô viajando aqui, Brian. Não, Fel. Depois que o personagem casou no eu não lembro qual que foi, mas que era o cara que era... Eu não lembro o nome do filme. Ele casou. Quando entrou o outro ator, ele não casou. Ele não fala mais que ele casou. É um filme só. Mas calma aí, velho. Pera aí. Calma aí. Uma coisa é o seguinte, ó. 007 tem 50 filmes. Certo? Não tem mais. Enfim. Tá, whatever. É filme pra caralho. Tá. Chatão. É filme pra caralho. Eu acho que são 25, se eu não me engano. Eu acho que são 40. Não sei quantos são. Faço uma ideia. Vamos lá. Os filmes, eles estão dentro de uma timeline. Existe essa timeline, tá? Não existe. Calma aí, cara. Deixa só concluir meu raciocínio. É que tá partindo de um princípio que não faz sentido. Não tô partindo de um princípio de que... Primeiro porque não rebuta. Não, sabe por que não rebuta? Porque sempre que rebuta, a primeira coisa que acontece é a reapresentação de personagem. E ele nunca se reapresenta como 007. Como não? Ele é o 007. Não, ele se reapresenta como 007. Ele é o tempo todo. Toda vez ele... Por exemplo... Sério, que vocês estão falando como se fosse pra um cara estranho? Não, eu tô falando dentro da empresa lá que ele trabalha. Deixa eu falar, ele se apresenta assim. Da MI6. Por exemplo, pode prestar atenção isso. Toda vez que muda um ator, a primeira cena do ator novo, ela tem uma valorização diferente. Isso começou com o nadador lá, que entrou no lugar do Sean Connery. Ah, caralho. Por exemplo, ele fez um filme só. É, ele foi o que fez o filme, que casou. A introdução dele é assim, tipo, não é o Sean Connery. As pessoas sabem que não é o Sean Connery. Então eles criam toda uma mística em cima dele. Aí ele tá de costas, aí aparece... Então assim, depois disso... Mas você vê ele se apresentando pra Kill... Você vê ele. Não, ele, não, não, porque não, James não, Bond, não, não, não, não, isso não entendeu, não. Isso então entendeu. É reboot. Não, Fel, peraí. Quando você existe uma narrativa, a narrativa, ela não começa do nascimento do personagem e acaba na morte. É um pedaço da narrativa. Então sempre quando tem um reboot do 00, especificamente do 007, ele tá contando um pedaço da vida daquele personagem. Não necessariamente seja a continuação do anterior. Tanto é que tem personagens antigos que morreram que voltaram depois. Entendeu? Por exemplo, então, é um reboot. É, toda vez que entra o... 007 foi até a mulher. Se não é isso, mulher, exatamente. Ela... Okay, toda vez que... É, então, por exemplo, esse personagem do novo, do filme novo, ele é um cara do filme anterior. O vilão é do outro filme, do filme anterior, que e não tem nada a ver com ele. A conspiração e não tinha nada a ver com o negócio dele de família, com essa ligação da família. Não tem, é um reboot. Eles vão fazer Bourne um reboot. Acho que é continuação. E o Bourne? O Bourne é continuação. Considera os outros. Eles tentaram fazer um reboot. É isso que eu queria Eles chegar. Tentaram Eles fazer um reboot no reboot. Quarto filme. O quarto filme é um reboot. Eles foram pro reboot. Por que era um reboot? Porque eles tentaram apresentar um novo universo com novos personagens, ainda que aqueles personagens existissem. Só que deu errado, aí eles falaram assim, tá. Ok, então vamos continuar aqui que é melhor. Damon, vem aqui. Pelo amor de Deus. O que é um reboot bom? Eu considero um reboot bom, por exemplo, eu vou mudar um pouquinho, vou pro mundo dos quadrinhos, que é a minha praia. O quê? Não, tem uma timeline de 007. Então, ó. Cara, mas o bagulho ele aceita qualquer coisa. Aquilo aí alguém escreveu e acabou. É. Não é oficial. 22 filmes. Oficial? Assim, não. Não... Então, como é que você tem uma timeline no 007 se o Blonsky, vi lá, ele aparece uma vez como Telly Savalas, uma vez como outro ator e agora como outro ator? É que nem fala de Zelda, é o camaleão do Homem-Aranha. Zelda é um reboot. Não, existe a colocação da história dentro de uma sequência de tempo. Não existe, nesse caso do 007, especificamente, não existe, porque os personagens, eles mudam de atores, eles mudam de... Especificamente desse. Por exemplo, eu fiz uma pergunta agora, falei assim, o que é um reboot bom? Eu vou considerar, por exemplo, na época dos anos 80, Super-Homem do Burnie, pô. Não, não, achei que você ia falar do Zack Snyder, eu quase... Não, mas por exemplo, o John Burnie, ele tinha uma qualidade como contador de história que ele rebootava na revista de linha. Ele fez com o Quarteto Fantástico. Okay. Com os X-Men, ele chegou a... O Grant Morrison fez isso também. Mas fez. Não, mas assim, mas o cara, ele só pegava o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano. É. Cara, ele mudou drasticamente. Pô, mas o próprio Frank Miller com o Demolidor, pô. É, também. O Gamer, assim, né? Caralho, Frank. Então, assim... A Vertigo inteiro nasce de grandes reboots. Sim, na verdade. Então, vocês consideram que isso é um reboot? Que são, eles pegam, né? Assim. É, também considero. Assim, por exemplo... É que quadrinho fica bem fácil. E os que eu ia perguntar, o quadrinho é muito fácil. É que quadrinho é fácil de identificar. Não, videogame também é fácil. Quadrinho é fácil de identificar, porque você pega aquilo ali, aí você rasga tudo que tem antes e começa de novo. Você não precisa fazer... Agora que essa mania das séries, de adaptar, por exemplo, fazer remakes de filme em séries. Como tá falando, Fargo... Não é remake. O Fargo não é remake, Fargo é uma antologia. Não, mas a primeira temporada é a mesma do filme. É a mesma do filme. Não, eu sei, mas é não, mas... Não, mas assim, você pega o conceito agora, a ideia é outra. Inferno, um monte. Então, isso não é remake? Não. Ah, não, mas é remake. O Drink... Ele começou de novo, não é? Não, é um remake, A gente precisa reclassificar isso. E o Ash vs Evil Dead? Essa definição tá foda. Pera aí, cara. É continuação, é foda. E é continuação. Velho, a gente só precisa colocar no papel. Fabião, pera aí, pra não dar confusão pra galera, porque a gente fica dando exemplo de o que é remake, que é reboot, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não vamos nunca. O importante é a gente ter um cara que vai resolver o nosso problema. É, professor Vebs Jr. Professor Vebs chega na parada. Por favor. Vamos agora apresentando o professor Vebs Jr. Compartilhe comigo. Por favor, responda a pergunta do ano. Do ano já? Qual a diferença? Não, a pergunta do ano é: onde está o Rogério e a capivara? A segunda pergunta do ano. A segunda pergunta do ano é: qual a diferença de remake, reboot e remaster? Nossa. Não, remaster não, remaster não. Não. Deixa eu cagar, não. Remaster não é tua pergunta. Remake, reboot. Vamos lá. Rebootei a pergunta. Rebootei a pergunta. Na verdade, estamos fazendo um reboot no podcast. Beleza. Bom, remake, pela lógica, deveria ser refazer o mesmo filme. O mesmo filme, igual. O mesmo filme. Idêntico. O mesmo filme, idêntico. Ctrl-C, Ctrl-V. Quase. Vamos dar um exemplo? Old Boy é um filme que só cabe... No Oriente, aquela cena do povo grudando. Tá, ok. Legal. Quando vai para os Estados Unidos. Não cabe. Não fica cabe. Fica cagão. Você tem que fazer com as realidades americanas. Ok. E virou perde um peso. Big Mac, perde peso. Mas é um remake ainda. Ok. Localizou. Só localizou remake. Só contextualizou no território que foi refeito. Tá. Reboot. Agora, reboot. Vamos começar tudo de novo, né? Seria isso. Tá dando merda. Tá dando merda, vamos começar tudo de novo. Mas será que tá dando merda? Eu acho o Ivan Reitman um gênio. Os dois caça-fantasmas, pra mim, mesmo peso. Não, não, mas assim, ó, veja. Reboot, eu acho que parte do princípio primeiro, de que ou o bagulho ficou desatualizado e não consegue mais se vender a mídia antiga, certo. Que nem era caça-fantasma, com aquela tecnologia da época e os caralho e tal. Então vamos refazer dentro das novas tecnologias, dentro do novo conceito, dentro da atualidade. Ok, então iPad, tem um exemplo. Com os bagulho voando, aplicativo no celular, Uber e o caralho. Pode ser. Pode ser. Peraí. Não, você não, tem mas que falar aí é diferente. Aí reboot. Aí, ou você parte do princípio de que cagou o bagulho, não tá mais vendendo, vamos refazendo zero. Não mas tá mais vendendo. Mas essa é a tua definição pra que se criar um reboot. Não, não necessariamente sim. Que tem que ser isso. Eu imagino. Não, não. É dentro do que eu enxergo. Cagando Peraí, o que eu entendo de vamos fazer um reboot é a gente chega numa mesa aqui, todo mundo engravatado, olha pro Agents of Shields e fala, cagamos aqui, aqui e aqui. Ou o outro fala assim, aqui, recomeça aqui, aqui, a temporada, cagamos a temporada. Eu quero assim, malandro, joga filho, tudo, calma. Manda todo mundo embora e faz de novo. Não, assim. Então, mas aí eu cheguei nesse, eu tava falando do conceito do reboot que não necessariamente é que o Vini foi no pé da. Do pé da letra, né? Que reboot é reiniciar, recomeçar. E eu falei que se você tem um universo expandido e você tem os personagens, você pode dar um reboot dentro daquele universo com os mesmos personagens. Pode. Eu acho que o Dias de um Futuro Presente, ele invalida aquela porcaria do terceiro filme do X-Men. Então. Não, mas aí é quando você tem a desculpa de jogar a timeline por cima. Mas que nem, ele dá um reboot que nem ali, o Star Trek. Ele sim. Dá um reboot não, ali. Mas é que nem o Star Trek do J.J. Abrams. Ele cria uma nova timeline alternativa à série. Usa o que ele mais sabe fazer, buraco de minhoca. O que o Fábio está querendo dizer é o seguinte, você tem um filme, uma série de filmes feita pelo Christopher Nolan, aí você tem uma série, uma franquia tal, não sei o quê. E aí, no terceiro, quarto filme dirigido pelo Christopher Nolan... Você não está falando de Interestelar, você não. Não, qualquer você filme. Só fala qualquer de Inter... filme, qualquer filme. Qualquer filme. Tá, os três filmes foram dirigidos pelo Christopher Nolan. E aí no quarto filme, eles entregam o filme para um diretor de verdade, para o Spielberg, por exemplo. Aquele filme, ainda que seja a mesma coisa, o Fábio está querendo dizer que ele seria um reboot. Mas ele não é um reboot, ele só é uma continuação. É uma identidade. Ainda que diferente. Mude então, de um diretor medíocre para um diretor bom. Mas a gente vê. Ele não vai. Se ele pegar aquele universo expandido, e é isso que eu tô. A gente tá na briga do reboot. Se ele pega aquele universo expandido e aí ele redireciona, ele leva os personagens para outro lugar, ele renasce os personagens, mesmo sendo os mesmos atores, os mesmos personagens, eu considero isso como um reboot. Porque ele simplesmente deu um novo. Mas ele anulou a história? Ele não continuou com a coisa preguiçosa. Ele anulou a história? Então, se ele não anulou, não é. Nós brigamos aqui, você falou do James Bond, ele falou, e eu concordo com o Vini, que toda vez que entra um James Bond ou um ator novo, é um reboot. Então, só que eu acho que não. Você pegou na internet lá dizendo que o cara tem um timeline, então não é reboot. Não é, porque não anulou é um a história. Então, você entende que não precisa anular a história pra ser um reboot? Precisa. E por isso que eu tô falando, eu acho que não. Se pelo menos precisa. Claro. Tem um reboot. Senão é só mudança de identidade. É só você ver o Star Trek novo. O Star Trek novo, ele tem toda uma identidade diferente dos outros dois Star Treks. Ele não é reboot nem porra nenhuma. É história, tá ali. Mudou o jeito de filmar, mudou o jeito de ação, mudou tudo. Você acha que isso não passa nem perto do reboot? Não, mas técnica também. Ele tem que mudar esse produto, atualizar esse produto, melhorar esse produto. Ele reinicia o produto. Ele não precisa necessariamente, que nem gibi, rasgar e começar do zero. É isso que eu falei, o reboot não precisa não, mas aí, startar do zero. Então, aí que tá. Aí o que vai fazer, o que vai acontecer é o seguinte. Não estou cagando regra, só tô falando. Você vai ter uma opinião. Continuação. Ok. E aí você vai falar assim pra aquela continuação. Ela é tão diferente que ela parece um reboot. Mas ela não é um reboot. Ela só é um reboot se ela rasgar o que tá ali e começar um outro. Ela vai estar só fazendo um... Historinha tabloide. Ah, lá vem, não é comunista não, né? Não é comunista? Eu não sou comunista, tá bom. Eu tenho correntes socialistas, é diferente. Medo. É diferente. O que tá acontecendo aqui é o seguinte. Tá aqui, ó. Frases do Joãozinho Carpinteiro. Sobre Rob Zombie. Eu falei que tinha martelo no bagulho, lá. Boa. Ele me disse que eu estava muito frio com ele quando ele disse que ia fazer isso. Remake do Halloween. Nada... poderia estar mais longe da verdade, eu disse pra ele, do que você pegar o filme pra você. Faz seu filme, cara. Sou favorável lá, faz seu filme. Agora, eu jamais ia imaginar que aquele pedaço de merda mentiu pra mim. Isso é John Carpenter falando sobre Rob Zombie na ideia de rebootar Halloween. Você vê. Por exemplo, velhinho carpinteiro. O Aliens agora. Que o Neil Blomkamp... Lá perto do microfone. Que o Neil Blomkamp queria ignorar o Aliens 3... e fazer uma continuação do Aliens 2. É, partindo. É que nem o Ash vs Evil Dead. Ele ignora o 2 e o 3. Não rebootou nada. Muito, ele continuou a ignorar. Ele ignorou só. Né? Não rebootou. Não. O que o Blue Cape queria fazer era ignorar o 2 e fazer uma continuação o 3 e continuar com o 2. Mas, cara, é assim, não ó. Não reboot, não é nada. Você quer ver um bagulho super atual? Vamos lembrar que Aliens do Cameron não foi bem aceito pelo próprio Ridley Scott. O final do Homem de Ferro 3 foi ignorado pela Marvel. O final do Homem de Ferro 3 foi ignorado. Ele só foi ignorado. Não rebootou o bagulho. Como assim foi ignorado? O bagulho dele ter... Não, aquele... A porrinha lá de... No final do 3, ele cura. Então, mas nos filmes dele tá lá com o bagulho. Não, lógico que não. Claro que sim. Não, lógico que não. No filme não, não tá não. E a Pepper? A Pepper é super heroína lá? Pega fogo e o caralho? Isso não, eles ignoraram o problema. Não, o final do filme. Ele resolve. Eles estão na mesa de cirurgia lá. Ele tira o extremes dela e ele usa extremes pra tirar o bagulho dele. E aí acabou. Os dois ficam bem, ótimo. E ele não tem mais. No filme. Ele não tem mais. Na Guerra Civil, ele. Não, porra. Não tá não. Ele tá, velho. Não, é só que ele continua usando a tecnologia do reator, ele continua usando, porque é uma tecnologia dele. Ele não usa mais o bagulho? Não, na pele não, você nem vê ele sem camisa, só vê ele de terno no filme. É, nem aparece mais. Já não vi. Eu achei que tinha ignorado esse final, é porque foi bem cocô, né? Podia ter ignorado. Mais um reboot que eu acho do caralho. É. Década de 70, o Wes Craven vai e faz Quadrilha de Sádicos, The Hills Have Eyes. Ah, aí muito bom. Aí o Alejandro Aja... faz o Viagem Maldita, The Hills Have Eyes. É muito bom. Que é do caralho. Principalmente porque ele vai e reenculturaliza... Sim. pra poder contar. Porque enquanto o Wes Craven só colocou um bando de caipira que massacra o burguês que vem viajar, que tem é muito atualizado legal. É muito foda, porque ele vai falar que aquele povo no território do Novo México foi avisado que ia ter teste nuclear lá. Já atingiu o governo Bush. Né? Foi lindo isso. Que era na época do filme, né? Contextualizado. Aí, aquele povo, porque era dono daquela casa, falou, não, vamos sair, essa é a nossa terra. Aí eles jogaram os testes nucleares lá, aí todo mundo deformou. E agora qualquer um que venha ameaça, eles vão lá e pega e zoa. Vou fazer uma pergunta que vai dar o que falar aqui. Dentro da cultura, da cena cultural agora, das coisas que a gente tem consumido recentemente, o que merece ser rebootado? No, de novo ou do reboot do reboot? Não, eu sei o que tu vai falar. Mas tu é o último. O que você acha que merecia ser? O que seria legal, assim, coisas que você gosta muito, que você fala, porra, podia ser rebootado porque pegou um caminho cagado aí. Corinthians. O Corinthians, moleque. Meu Deus do céu, tá mal das pernas. O São Paulo também podia ser rebootado. É, o Palmeiras tem um reboot. O Palmeiras tem um bom reboot. Foi bom, um bom reboot. Deixa eu ver. Pelo que eu recebi no WhatsApp, o Grêmio foi um bagulho sinistro. Vai dar implosão. O Grêmio teve um reboot. Teve alguém que... Teve um cara que tomou no boot no Grêmio. Tomou um boot dado. Tomou no boot. Eu não posso responder, então vocês não respondem. Não, o Vini é o último porque eu sei o que ele vai falar. O que você tá falando... qualquer coisa True Detective. Mas True Detective... Não, mas a segunda, a segunda pegou. A terceira temporada vai ter nada a ver, pode ser genial. É, mas não, não sei, é uma continuação, não, calma aí. Ela é aquém da primeira, mas eu acho tão ruim. Uma das coisas que True Detective é foda... É o hype, mas o hype da segunda atrapalhou. Eu acho que o hype da primeira atrapalhou a segunda. É, então, é isso que eu tô falando, né? O hype da segunda atrapalhou a segunda. Porque a segunda é muito perturbadora. E uma das coisas que... Cara, se fosse ao contrário, a primeira ia ser uma continuação. É progressivo, né? É que nem Uncharted. Mas eu gosto da segunda, cara. Eu Uncharted acho... 2 é do caralho e não conseguem ser melhor que o 2. Verdade. Depois que vocês me falaram, eu fui jogando pela ordem do que vocês falaram. E o 2 realmente é melhor, até que o 4. O 4 é melhor que todos. É melhor que bem melhor que os outros. Né? Mas sim, um eu acho que o True Detective ele tem uma vantagem. Ele consegue ser tão bestialmente incômodo do que o primeiro. Essa coisa do filho não ver a gravação do... Não, sem spoiler, Farrell, por favor. Tá. Nossa, já... Caralho, spoiler foi uma coisa que nós bonitão. Já gravamos. Não, a série, a temporada não é ruim. É que a primeira é um bagulho genial. É obra de arte, Então, assim, se tivesse feito a primeira temporada, ia ser falar assim, puta, baita série. Eu acho que mesmo que se fosse foda, ia ter o... Mas o que, então, o que merece reboot? E tu, então, Vini, vai falar, Vini. Não, fala. Fala você, você tá se coçando. Pra mim, tem um monte de coisa que eu gostaria de ver reboot. Não, então fala, pô, a gente vai... Pra mim, qualquer coisa da DC que lançaram nos últimos 10 anos, podia fazer reboot. Nem precisou chegar em você. Mas voltou agora com o Rebirth. Não, é de cinema. Mas o reboot do reboot, já deram o reboot. Não, mas eu acho que ele tá falando em universo cinematográfico. Eu acho que quem tinha que fazer um reboot era o Zack Snyder, por meio de uma arma. Vamos ver se dá pra fazer reboot. Eu tinha que tomar um tiro de revólver máquina do tempo. Filme da DC eu não acho que merece reboot, porque eu não sei ainda. Tem que ver os outros. Daqui mas... 6 anos só. Tu vai poder falar se assim, vai. Mas eu não sei se os outros filmes, Mulher Maravilha, é bom. Eu não posso falar que esse não é ainda reboot. Eu acho que não merece ainda. Tem que ver o que vai acontecer depois. A hora que ele cagar, a Liga da Justiça foi mandada embora. Na hora que ele cagar, né? Que tu tá falando. Um diretor de verdade. O universo cinematográfico DC merece um reboot, então. Os X-Men. Não, tudo bem. X-Men merece um reboot. Então, eu vi Mas eu acho que eu vi o primeiro X-Men. Parece que o novo já é um rebootão. Não, o X-Men ele merecia um reboot de verdade. Não, Zerar, esquece tudo. Mas quando você vê ele seguido, você percebe que... X-Men, eu tava falando com o Verbs aqui. X-Men, quando você vê ele seguido, você percebe que perderam a mão na porra do X-Men. X-Men. Por exemplo, o Wolverine merecia um reboot. E não merecia ser o Hugh Jackman. Acho que não. Deixa o cara pra lá. Já cansou já. Eu devia morrer, né? Não. O Wolverine é um baita personagem legal, mas não o Hugh Jackman. O Hugh Jackman então. É um personagem legal. E tu, Verbs, o que você gostaria de ver um reboot aí? Um reboot, hein, Verbs? Agora. Lá vem, ai, meu Deus, olha a cara dele. Em 1938, lançaram um filme. Ele sabe o que ele vai falar? Vera Fischer. Vera, a Vera Fischer, nossa, nessa, quem dera. Quem dera. A capivara, a capivara. Nossa, aí é Luísa Brunet merece o reboot. Você sabe uma coisa que sempre me... Porque, na verdade, quando a gente fala de reboot, a gente sempre vai acabar recorrendo à nostalgia infantil e tal, né? Eu diria muito do cinema de gênero. Eu diria, por exemplo, alguma coisa de Evil Dead, mas fizeram Ash vs Evil Dead, que é genial. Só que... Só um detalhe. Esse Evil Dead... De nada, de nada. É muito bom. É. O filme. O filme é bom de verdade. O Evil Dead, o remake da menininha, é legal, eu gosto. É bom de verdade. Qual Evil Dead? O que eles vão lá e aí tá tudo queimado... Tem o toco queimado, é esse não? Não, da guria, o que é a guria, é o reboot mesmo. É, o reboot. Eles fizeram com a menina. Que eles levam a menina pro... Que a menina tem meio probleminha, quer se matar. É horroroso aquele filme. Não, é bom, cara, é bom, é bom. É horroroso. É bom. Eu tenho medo. Ó, de todos os remakes... Falou o cara que gosta de Caravana da... Qual que é o nome do filme? Caravana da Coragem é excepcional. Caravana da Coragem seria... É foda. Ia dar um reboot legal também, gostaria de ver. Não, velho. O cara quer reboot da Caravana da Esperança. Eu gostaria, Caravana da Coragem, eu gostaria do Caravana da Coragem, seria o nome do bagulho. Will, gostaria. Adoro aquele filme. E Batalha de Endor, você gosta também? Ó, eu não sei reboot que eu faria. Dois, né? Mas eu sei um remake, eu cara. Eu queria que saísse um filme dos Thundercats. Mas isso não é remake. Não, é o cara pegar reboot, o bagulho e jogar dentro de uma tecnologia atual, porra. Tá. Remake. Ia ficar ridículo. Tipo Tartaruga Ninja lá. Ia ficar bem Mas ridículo. Mas ia ficar muito estranho. Caralho, não acho, sabe velho. Sabe o que eu gostaria de ver como reboot acho agora? Acho que ia ser maneiro. Não, velho, vocês estão imaginando cara de tanga? Cru. Sério? Tá bom. Sensacional. Esse ia dar um Não, filme velho, cara, irado. Aquele filme, o Cru ser legal, só faltava uma tecnologia pra melhorar aquelas bagulho tosco Cru. Que a gente vê. O Cru. Cru, que isso? Cru, aquele cru, do cara que tem uma estrelinha. Tem a estrelinha. Joga a estrela. Quando morri, os caras... Tem o Lianisso. Lianisso, tá no bagulho. Lianisso como um selvagem. É. Que tem o... Que eles os cavalos de fogo. Tem o ciclope. Tem o ciclope. Tem o ciclope que vê o... Que isso, vocês são velhos pra caralho, mano. Nossa, bicho. Esse filme é muito bom. Então, esse filme feito um remake. Não precisa fazer nada, só cara, eu preciso só levantar e dar um abraço. Que você... É muito carente. Cru é foda. Cru é foda. Não tem câmera, tá todo mundo vendo isso. Todo mundo viu. Cara, um Cru filme é foda. Do Conan acho decente que... ia ser legal também. Qual? Conan. Puta. Conan? Conan. Ah, mas saiu, teve, no... teve. Não, mas decente. É, não, é... Tinha que ser decente. E era um diretor que tinha... Era um e era o Momoa, não era? É o Momoa, não é? O Conan. É o Nispel que dirige? Momoa, é. Mas não tem cabimento o remake do Conan ser tão ruim com um diretor que veio bem. Mas que nem Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja é que veio de remake de massacre. Hércules fizeram remake, reboot, continuação, é uma bosta. Cara, Conan. O Conan é um personagem difícil. Ele não evolui, cara. Ele não evolui. Cara, você tinha um cara que era um republicano com uma espada na mão. Funcionava muito bem na década de 80. Mas assim, né? Não, o personagem... Ele não falava, era um republicano com uma espada, um selvagem. Não, não dá. Conan não dá. Conan não dá. Conan é muito datado. Pra você fazer um Conan decente, você tem que atualizar muito ele. E não é que dá. Nem o Thundercats. Você teria que reviver o Brasil Polidores pra telecionar. Eu falei pra fazer Thundercats, mas não é pra fazer os malucos de tanguinha azul. Porque ia ficar uma bosta. Tem que dar uma atualizada geral no bagulho. Não, tartaruga. Independente do que seja o filme das Tartarugas Ninja, o visual das Tartarugas Ninja é muito legal a atualização deles. Tá tudo bem. É legal, velho. Irmão, o Donatello usa o controle de Super NES no braço, velho. Que isso? O filme é uma porcaria. Eu adoro as tartarugas, mas. Os personagens são foda. A cena do elevador da Tartaruga Ninja do primeiro. Vocês viram dois? A cena do elevador. Que tinha no trailer. É excepcional. Mas é a melhor. É uma das melhores cenas. Mas o problema é o trailer, não é o filme. Memória, porra. Aquela cena do elevador deles começando a batucar. Velho, não, peraí. Mas é uma Cês cena viram? Muito foda. Peraí. Quem aqui? Peraí. Quem aqui viu o 2? Não, eu vi. Você viu um? Você viu dois? Pô, claro que as tartarugas do um, eu concordo que as tartarugas estavam muito bombadas e o cara ali grande. Chifre no é meu dois, legal, Chifre cara, é o Donatello. O 2 é muito fudido. Legal, eles tocam o foda-se no bagulho. É animal. É louco, o filme é louco. Na hora começa o filme, eu não é louco. Não, o 2 é muito bom. Não foi o Macubê nenhum dos dois. Ele toca o foda-se. Mas. Não, nem, é. Não é só o nome, é só o dinheiro. Ah, vou tacar, vou fazer aquele carro que taca irado. Disco. Irado. Toca o foda-se no bagulho. Ah, o cara vai pra outra dimensão e aparece. Não, mas assim, é uma ó. Merda o filme, mas toca tão falando foda-se de no bagulho, visu, fica divertido. Mas falando de visu. O visu é muito feio. Do Donatello. Tartaruga grande. Cara, tartaruga. Se a porra. Vamos lá. Vamos, digressão. A identidade visual, acho. Digressão. Solução pra mim. Se a porra da tartaruga daquele tamanho ela é ninja, ela é impossível ser ninja. Ninja, porque, né? A ideia do ninja é ele ser menor, ele ser fortuito. A porra de uma tartaruga de 2,15 metros não pode ser ninja. Ninja. Teria que ser ninja, samurai, não sei o quê. É uma tartaruga ninja, tu não quer ter lógica nisso. É, pois é, é, eu nem vou entrar nesse mérito. Peraí. Vou contar um negócio pra vocês. O cara fala que é o momento do caminhão soltar bueiro. Olha o momento capivara aí, ó. Capivaroga. Tem um negócio chamado suspensão de descrença, sabe o que é isso? Nossa, você sabe o que é isso? Tu acha que uns ninjas tem um caminhão de lixo que toca tambor de bueiro? Exatamente, você tá com foda-se no bagulho, mas assim, a ideia da tartaruga... Aí no visu não pode. A ideia da tartaruga ela é ser ninja. Se ela é ser ninja, ela não pode ser 2,15 metros, ponto. Ah, suspensão velho. De descrença. Mas não dá pra ser um ninja verde, cara, nunca. Ah, verdão. Mas é suspensão, então não chama de ninja. Mas caralho, o bagulho é lá em 1980, malandro. Aí você tem que ver lá atrás. Se você estabelece uma crença. Ou o bagulho era preto e branco. Tem e... Tem. Aí, Bruno. Ah, então. Tem. Ah, então, ela faz um puta fanservice com cabelinho lá, irado. Mas elas eram ninja. Sabe o filme que mas ela tinha um caminhão que soltava o bueiro. Não, tinha um caminhão que soltava o bueiro. Melhor game é Battletoads. Battletoads era o filme melhor que o Tartaruga Ninja. Eu acho que não. Não, jogo sim, mas filme não. Que isso? Que é o Tom Jair, né? Ah, é? Tom Jair, lembra? Tom Jair também é da outro filme louco. Ia ser um remake, esse dá pra fazer um remake pro... Não, mas é. Mas o Mega Man fizeram Mighty No. 9 e cagou geral. O criador fez o cartaz daquele igualzinho. Qual é o Mighty No. 9? É uma bosta. Yata Man, é uma... Homenagem ao Mega Man. Nossa, Yatan. Takashi Miike é o nome do diretor. Vixe. Takashi Miike faz 4 filmes por ano. É, por ano. O mais famosinho dele é o Ichi the Killer. Tem um filme dele que chama Yatan Man. Eu gosto do Zatoichi dele. E Karate Kid? O que é Karate Kid? É um novo, é um reboot. Aí. Ah, a gente tá bem. Eu só tava testando vocês, a gente tá bem. Reboot? É um remake. É Kung Fu Kid. É um remake ou reboot? Eu acho que é mais... Ah, recomeçou. É reboot. Ele começou de novo, mas ele usou muita coisa do anterior. É muita coisa nova. Não. Pô, eu achei que vocês estavam bem, velho. Vocês não aprenderam nada. A gente tá falando uma hora e meia aqui, vocês não aprenderam nada. Não, mas ele usou... O cara rebootou o raciocínio, malandro. Eu nunca vi isso. Não, porque o filme do desse do Karate Kid, ele usa muita coisa do anterior. Ainda que, e daí, velho? Ainda que não seja karatê, né? É. Ainda que não seja nada parecido. Ah, é? Não seja nada, não seja karatê. É asiático. É baseado. Não, mas ele pega a questão da ligação com o mestre, do menino. Não, beleza. Ser outcast. Mas esse é o lore, esse é o lore principal do filme. Então, não dá pra rebutar isso. Não, então. Podia chamar de rock, então. Mas agora. Podia chamar de Transformers. Grande Dragão Branco. Podia chamar de qualquer coisa. Citado, cara. É... Não, o 3, é no 3 que muda. Não, o 2 que muda até a mesma. Agora é uma pergunta não, geral. Não, é o 3. É pro 3? Tá na pauta. É necessário? Sempre é necessário? Rebutar? E a criatividade... Não, ó, dentro do universo dos games, que é onde eu acho que eu manjo alguma coisa, muitas das vezes é pra fechar no fiscal. É pra fazer din-din, porque hoje os jogos são muito difíceis de ser produzidos. Lá, 3, 4, 5 anos, o cara não lança nada no ano. Aí o cara olha pro histórico de jogos que ele lançou recentemente e fala, isso vende. Ah, então vamos refazer, pá. Aí paga o salário dos funcionários que estão lá, coitado, trabalhando que nem uns loucos. Tá, pra e isso. Como criação, tá ligado? Acho que... Falta criatividade pra fazer, por isso que é tanto reboot. Ninguém sabe o que o público gosta. Eu tenho opinião que ninguém sabe o que o público gosta. Só Netflix. Só Netflix. Não, Netflix sabe. Não, Netflix eles apostam. Eles apostam, não, Netflix cara. Sabe. Eles apostam neles. Não, Netflix sabe. Eles apostam. Ela aposta, Bruno. Sabe o Google sabe. Não, o Google sabe. O algoritmo. Não vem, sabe. O Google sabe que tu gosta. Tem gravação do teu celular, velho. Tem tua voz no Google. Tudo bem. Ele sabe que eu gosto daquilo. Tu vai chegar em casa, peraí que eu falo, peraí. Não, eu vou gostar. Piroca de borracha. Não, Que isso? Vai chegar lá no Mercado Livre, piroca de borracha. Eu falo assim, ele sabe o que eu quando tô abriu a página no. Eu gosto, não. Porque, cara, eu vou lançar uma coisa tipo Harry Potter lá que eu vou gostar ou não, ninguém sabe isso. Sabe, cara, brother? Tá, pô, alguém sabia que o cara pra Star Wars ainda serve? Se o cara se o Netflix. Naquela época, mas agora é diferente. Se o Netflix soubesse realmente o que você gosta, eles nunca teriam escalado o Matt Modine. Ponto. Por quê? Matt Modine por quê? Pro Stranger? Ele não é nada. Eles só confiaram no maluco. Ele fez um filme, o resto é nada. Eles confiaram no cara. Não é um... Ah, ele sabe o que... Então, esse é o cara mais visto no Netflix, é o Matt Modine? Não, não é. Não, mas ali eles pegaram, meu. O Matt Modine foi aquela truque Tarantino. Vamos reviver alguém que causou... Mas é uma fórmula que já existe. Se pegasse um outro ator... Eu achei subaproveitado também. Também. Porque ele pode ir longe. Tem filme do Abel Ferrara, aquele Maria, que ele tá super bem. Então, você sabe que um cara daquele pode ir longe. Quem é? Não, mas você sabe... Modine. Mas você sabe que tem qualidade no cara. O cara, quando escalou ele, sabia que ele tinha qualidade. Mas não usaram ele como devia. Mas sabe que se precisar puxar suco daquela fruta, sai. Você aposta em uma coisa nova, não sabe. É que nem a Sigourney Weaver. Vocês estão digredindo. Qual a Sigourney Weaver? Nossa, é porque pra mim a filha dela, a do... Faz no Stranger Things também, porra. Esqueci o nome da desgraçada. A que roubou o sax. Winona Ryder. Você sabe que aquele... Ela é lembrada por ser cleptomania, cara. Você sabe que ela... Segundo o Álvaro Pereira... Ela podia roubar qualquer coisa. Segundo o Álvaro Pereira Jr., antes dela ser uma cleptomania, ela era famosa por ser groupie. Ela adorava catar caras de banda. De repente, deu uma pisada na bola maior e hoje ela é famosa. É melhor, eu acho. Porque ela rouba coisas. Quando ela roubou, foi pro YouTube, né? O Rabino Rissobel também roubou. Ela já fez Saturday Night Live. Lá ela fazia um sketch que ela roubava. Ela irritava. Ela não tá nem aí. Não, isso é digressão, Vini. Saímos do remake. Tava vendo o joguinho ali. Isso é digressão também. Mas é outra que eu acho que... É necessário. São atores bons ali. Vamos voltar. Tá. Corta tudo. Rebuta aí. Rebuta na parte que a gente começou, beleza? É necessário. Aí é remake. É necessário. Tem horas que são necessárias. Tem momentos que são necessários. Tem momento que tem que fazer o reboot. O remake. Mas o problema é que são muitos. Então, mas remake o reboot eu entendo. Porque você tem um produto que tá andando e você quer continuar o produto, só que não quer continuar daquele raciocínio merda. Mas o remake é você pegar aquilo que tava lá parado. Que ele apontou pra mim quando falou raciocínio merda? Vai se fuder, ó. É o que tu tava falando. E eu queria terminar o meu raciocínio merda pra tu começar a ter. Achei que era pessoal, mano. Não, eu ia terminar o meu raciocínio merda. É necessário? Às vezes é. Vini, dentro da indústria cinematográfica, você que é o maior manjador aqui, ou parece ser. Manjador. Por que você acha que há tanto remake e tanto reboot? Por que eu acho que tem tanto? Porque é cíclico. Porque a indústria funciona do modo cíclico. Você não tem. Não é só remakes e só reboots, isso é fato. É que existem grandes filmes e grandes. Grandes marcas que tem remakes e reboots ali, e essas marcas aparecem mais. Mas, por exemplo, eu não sei quantos filmes são lançados por ano, mas sei lá, 1.000 filmes são lançados por ano. 10 são reboots. Eu acho que a gente está compartilhando. Mas são os que entram com maior mídia, porque o estúdio, dentro de um contexto, parece que a indústria de videogame e a indústria de cinema estão muito parecidas. Porque na nova geração, caralho, a gente já tá jogando esse videogame faz 3 anos. Nessa geração atual, a gente tá vivendo de uma fase que ou é reboot ou é indie. Certo. É só isso que é produzido. Mas no cinema, filmes, a impressão que eu tenho... Não é. Original não é indie. Porque eu acho que os originais... Eu acho que o cinema blockbuster não é. O cinema blockbuster sim, eu acho. Eu acho muito difícil, só um negócio. Fala. Por exemplo, um estúdio apostar em coisa, meu... Nova. É muito grana, cara. Tu acha que é medo, então? Não, eles têm que apostar, mas vão apostar no quê? No certo. O remake é certo. Não é desfazendo ninguém, mas eu acho que as pessoas veem muito poucos filmes no ano. E aí, como os filmes que ela vem são os filmes que acabam tendo mais contato ali, porque os filmes que são lançados com mais grana, um lançamento mais amplo, eles apostam nos remakes, mas a grande maioria dos filmes que são lançados no ano não são remakes. Mas eles não são tão acessíveis, talvez. São acessíveis, sim. É que as pessoas, por exemplo... Mas circuito de cinema, se eu abrir o Rox aqui, 70% é reboot. Não é. Isso tá pensando em... Caralho, tem uma hora que eu abri o cartazinho e tava Caça Fantasma, Jurassic World, não, brincadeira. Star Wars, eu falei, que eu não tô. Se você pegar, aí o Fel saiu na rua, foi no... As grandes bilheterias são remakes. Mas por quê? Aí a culpa não é do estúdio, a culpa é do estúdio que o estúdio está aproveitando, mas a culpa é maior ainda, é de uma geração extremamente bosta que não tá preparada para comer um sanduíche diferente, porque ela vai vir aqui e comer sempre o mesmo. Caralho! Sanduíche. Caralho, foi foda. Caralho. Foi foda, jogou na minha cara. Como o mesmo sanduíche porque eu gosto dessa porra. Não, mas entendeu? É porque é o certo. Você está na zona de conforto, champs. Sai da zona de conforto, champs. Essa geração. Vou arriscar meu estômago, o sanduíche é bom. Essa geração, os caras têm um receio de experimentar coisas novas. É verdade, eu concordo. Então o estúdio não é burro, ele sabe disso. Então ele vai lançar o bagulho. No que tá certo. Por exemplo, mas ele lança coisas novas. Não, por exemplo, o Caça-Fantasmas. Ele é novo. É novo, mas é velho. Foi uma puta coragem do estúdio. Independence Day, ó, eu juro que eu abri. Tinha Caça Fantasma, Independence Day, Mogli, aí o Malandro. Aí o Fel saiu procurar um Deep Leak. É a IP, é a mesma IP. O Fel saiu pra procurar um Deep Leak, não foi? Foi da hora, né? Pô, podia ter reboot de Deep Leak, mano. Caralho! Reboot de Deep Leak. Deep Leak dá o reboot. Eu acho que assim... Nostalgia vende, bro. Quanto tempo vende? Nostalgia vende. Mas aí é que tá, acho que o Caça-Fantasmas ele não usou de nostalgia, ele usou de um momento feminino forte de mercado. Não, mas se fosse outro nome, vendia? É o caso do Bruxa de Blair 2 antigo. Se tivesse outro nome, seria um bom filme de horror, mas não é. Não, mas assim, Caça-Fantasmas, se chamasse Meninas Sobrenaturais, vendia? Eu acho que venderia. Eu acho que... Eu acho que não. Não, venderia. A história é boa, as atrizes são boas. A maioria das pessoas não foram ver o filme porque são extremamente preconceituosas com o bagulho. Não, é ridículo isso. O filme é bom, o filme é ruim. O filme é bom, ele é redondinho. O Thor tá lá... Eu só não sei se venderia, se ele seria tão comercial quanto ele é. Eu só acho que ele não seria tão comercial. Peraí. Só acho que ele não seria tão comercial como ele é com o nome Caça-Fantasma, com a loguinho simpática que todo mundo conhece. Então, mas aí é porque ele tá tentando aproveitar da marca. A gordinha simpática que todo mundo conhece era pro público grande do Caça Fantasma que eles buscavam? Quem? A gordinha simpática que todo mundo conhece era pro público grande como é o Caça Fantasma? O problema é quando ela faz um filme menor lá de comédia, que é outro público. Não, ela não faz filme menor. Não. A Melissa McCarthy? Lógico que não. Nossa, não? Lógico que não. Não. Como não? Eu não gosto. Não, filmes de comédia, assim. Eu não acho que é o mesmo. Não. Bilheteria certa de Saturday Night Live. Eu não acho que ela é ruim. Eu tô falando. Ela é uma puta... Ela é o Seth Rogen de saia. Tá. Não, eu nem gosto dela. Você pega o orçamento. Mas todos os filmes o orçamento dela... do Caça Fantasma e o orçamento dela comum. Não, todos os filmes dela que ela tem feito. Cara, que filme que ela fez, desculpa. Missão Madrinha de Casamento. Todos os filmes que ela faz. Missão Madrinha de Casamento, eu nunca vou ver. São orçamentos grandes, diretores grandes. 250 milhões? Não, mas esses 250 milhões não é pra ela, é por causa dos efeitos especiais. Tudo bem que mais me paga, mas assim, o público do Caça Fantasma de Blockbuster... Ela tá na linha superior. Não, ela tá hoje... É, a Melissa McCarthy tá no superior. Posso dar um reboot aqui numa parada? Cara. Ia ser ela da hora. Não é top A, ia ser da hora a Loucademia de Polícia, né, também mano? Também era um outro reboot, ia ser bem legal. Pelo Fred Pack, de novo. Sim, não, ele tinha que estar. Não tinha. Eu gosto de Loucademia de Polícia. Eu gosto. Mas é que vocês estão indo pelo. Queria ver essa palavra. Nostalgia. E você não foi pelo Caça Fantasma pela nostalgia? Não, eu não. Ele, cara, vai porque ele é obrigado aí. Não, ele não é obrigado aí. Eu não vou obrigado aí, cara. Felizmente, eu consigo ter uma profissão que eu faço com um negócio que eu gosto. Eu vejo filme com o maior prazer do mundo. Aham, sei. Lógico que é. Quando tá DC, então, na tela, ele adora. Isso. Quando? Tá DC assim na tela, você adora. Lógico que eu adoro. Capivarou agora, capivarou de novo. Tu torce pra ser bom, né? Marvete. Torce pra ser bom, se não é ruim, a culpa não é minha. Você não tem vida, vai arrumar vida. Daquele cogumelo verde, eu adoro adoro esse tipo de comentário. Eu acho que é muito lindo isso. A nostalgia faz a gente gostar de filmes que não eram tão bons. Nossa, sim, isso é fato. É melhor a nossa memória do que a Academia de Polícia. Karate Kid. É bom. Karate Kid é um clássico. Eu vi outro dia, meu. É eu com o jogo, velho. Sei lá. Se falar do Ewok, eu vou pular na mesa e te arrebentar. Se tu falar do Ewok, é bom filme, eu gosto. Não, não. Caravana da Coragem. Não, mas tem coisas que é melhor não mexer. Tem coisas que é melhor não rever. Tem coisas que é melhor deixar lá. Quando esses negócios escondidinho dentro do seu coração. É melhor. Caça-Fantasmas. Eu revi o Caça-Fantasmas antes. E aí? O primeiro e o segundo. E aí? O segundo é ruim. O segundo é ruim. Fudeu. Ah, eu acho legal, pô. Eu acho mó legal. O Figo lá, aquele... Não, virei pra você. Tu vai falar merda. É o Ivan Reitman solto. Vai falar, puxa o microfone. O que eu tô falando assim, quando o filme é, quando tem essa saudade, aí você faz um remake do negócio, sempre funciona. Pelo menos você vai gostar daquilo de novo e tal, você vai se divertir com aquilo de um outro jeito. Acho que não, mas a gente gostava de filme ruim. Cara, tem um problema assim quando é remake, que assim, nunca, é sempre um diretor ruim, sabe? Então vai a toque de caixa. Não. Não, beleza. Ó, que, eu vou te falar uma coisa que acontecia. Antigamente. Qual? Scarface é remake do Brian De Palma. Não, mas. É, o remake do Hard Rock. Merecia um reboot. Hoje em dia. Um remake. Vamos fazer. Eles estão fazendo um remake. Eles estão fazendo. Então, remake. O remake. Só que é Black. Melhor. Black Exploitation. Então é reboot. Hoje o cara vai. Hoje, se jogar o Anthony Fuqua pra dirigir, quem sabe? É o 50 Cent o Scarface? Não é verdade, ele acertou o último. Então é reboot, não é remake, hein? O que vão fazer no Scarface é reboot. Não, é remake, porque você tem um filme. Não, mas se os caras estão mudando todo o contexto da lore, é reboot, caralho. É reboot. O Scarface já mudou todo o contexto. Então era outro então reboot. Então é outro reboot. Ó, antigamente o cinema quando ia caindo num limbo e não tinha saída, eles iam pro horror. Aí depois eles fizeram... Oi? Então, acabou, não tem saída do cinema? Rebuta. Aí eles começaram a mudar... Hitchcock falava isso, né? Oi? Hitchcock falava isso. Tá sem ideia, faz adaptação... Recria. Mas aí o que aconteceu? Aí começaram a cagar dentro do processo aí. Por quê? Como é que a gente pode fazer... perdeu o sentido no mercado? Vamos fazer um remake de filme de horror. Quem dirige? Não são mais os diretores criadores, são o diretor do videoclipe. Vem cá. Essa é a porta de entrada pra você entrar pra Hollywood. Vem cá. Aí cagou. Aí. Não, mas tem cara que é bom. O cara não tem voz. Não, mas veja, ó. Aí entra o que eu te falei. A gente tinha o Nispel. Existe caras bons. Marcos Nispel, que fez a porra do Conan. Cara. Tinha feito o primeiro remake do Massacre da Serra Elétrica. Não é por causa da linha. Não é por causa. Regular. Vebs. Regular pra bom. Porque você tem como parâmetro tudo que veio depois é muito Vebs. Ruim. Não é por causa da maneira como o cara faz que é ruim ou não. Veja, a gente tá falando justamente sobre isso, sobre a atualização. E hoje, a tendência é de filmes mais rápidos, cortes mais rápidos, mais velozes, pra agradar essa molecadinha. Edição Scott Pilgrim, tá ligado? Molecadinha. Várias coisas na tela e tal. Déficit de atenção? Pode ser. Mas então, não é porque o cara vem do videoclipe que ele é ruim. Por exemplo, o próprio cara do... O Fincher veio de clipe. Então. A linguagem do cara é essa e... Foda-se, tem um cara bom e tem um cara ruim. Mas eu acho que essa migração não é à toa. Porque tá vindo muito diretor de videoclipe. Não é à toa, não é de graça que isso vem. Ah, cara, são mais barato. O estúdio pesa a mão e o cara vai ficar quieto. Um Spielberg da vida, o cara não vai pegar e vai... Mas esses caras tão dinossauro, mano. Tão dinossauro. Mas não, mas você pega um ou outro, vai... Não, tem que evoluir. É que nem assim, ó. Teu time tá com um problema. Tu vai chamar quem de técnico? O Felipão? Caralho. Não dá mais, velho. Não dá mais, tem que reciclar esse maluco. Você pega os diretores de ascensão, vai lá. Não vai fazer, cara. Vai fazer. Eu prefiro mas, assim, mas aí tem um bagulho interessante nessa analogia. Difícil, bagulho tá andando ruim. Bagulho tá dando ruim. Vamos chamar o Filipão. Você sabe qual é a fórmula que ele vai usar? Não vou o jeito querer. Que ele vai fazer, como ele vai fazer e o resultado que ele vai conseguir. Não pego. Você já tem certeza. Não, mas você já tem certeza. Mas não é funciona hoje. Funciona. Não. Claro que funciona. Eu queria saber. Cada um falar um remake que você acha que funciona. Um remake, um reboot que funcionou assim pra vocês. Então vamos fazer o seguinte. Pra finalizar, tá pra na hora. Pra finalizar a parada, vamos pra... Em vez de fazer dicas e tudo, as nossas dicas vão ser em relação a três remakes que cada um aqui... Pede, vai opinar vai vender. Pro pessoal... Pra vender pro cara comprar. Beleza. Pessoal vê. Tá. Vamos começar com você. Comigo? Fala. Três? Claro, três. Se fudeu. Mas é o quê? Só filme? Não. Remakes. Remakes. Então, eu vou falar dos excelentes metros, que eles chamam Metro Redux. Tem digitais pra vender pra nova geração, PlayStation 4 e Xbox One. O preço é bem baratinho, bem acessível mesmo. Vou falar de Tomb Raider, que é um jogo que vale a pena você pôr a mão... Mesmo que você tenha jogado, a experiência gráfica, visual que ele te dá novamente é bem legal, é bem mais rica do que os tradicionais. E eu vou falar de... Cara, o que eu posso falar? Acho que é um voto de confiança nessa nova série que vai vir do Exorcista. Eu acho que é uma boa linguagem. Eu não li nada sobre. Alguém pode me contextualizar? Interessante, é um voto de confiança que eu tô dando e eu tô acreditando que ele vai funcionar. O Exorcista? Tá nos poderes da Warner ainda? Estamos dando dica de três bons remakes pro pessoal ver. Eu vou falar na minha área que é quadrinhos, então vou mudar um pouquinho. Sei, um reboot e tal, acho que ainda é um clássico, o Monstro do Pântano do Alan Moore, que ele pegou um personagem, já tinha uma linha, ele levou do avesso, revirou e tal, muito bom. Qualquer uma das do que o Burnie pegou nos anos 80, são muito boas. Mas de quadrinhos novas, sim, talvez... Posso fazer uma pergunta? Posso. O mercado de quadrinho nacional, com heróis nacionais, feitos por desenhistas, como é que tá? De heróis nacionais? É. Não existe. Não existe o mercado nacional de quadrinhos. De herói nacional, não existe. O brasileiro não gosta. Não existe uma marca de herói nacional. Né? Não tem jeito. Mas tentaram forçar isso. Quer fazer? Três remakes? Quer dar o teu? Esqueceu do melhor reboot de quadrinhos de todos os tempos, que é Ultimates. Qual? Supremos. Supremos. É de longe. De longe. Pra mim, ele é nível... Foi o que a Marvel... Nível vértigo. Trade paperback foi que a Marvel pegou e falou, ó, eu quero dinheiro pra fazer Homem de Ferro. Ó, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui. Isso aqui. Você sabe. E é realmente o... Quer fazer três remakes? Boa. Vini, faz os teus três remakes. Na minha pré-adolescência, eu queria comentar um negócio já de reboot e remake. Teve um universo que era o novo universo Marvel, lembra? Que veio Justiça e tal. Então, hoje eu não tenho parâmetro. Talvez hoje vocês continuem no universo de quadrinhos e saibam me dizer. Foi bem aceito aquilo? Não. Nenhum herói vingou? Nenhum. Hoje, olhando, o que é uma pérola daquilo lá? O Stigma foi o melhorzinho, mas o resto, muito fraco. Long Shot era de lá ou não? Não, Long Shot não, né? É mais recente. Tá. Não. Vini, foi fraco. Remakes. Três remakes. Três remakes. Vamos embora, três remakes. Polêmicos. É três remakes que você indica. Eu acho que quer indicar merda, fica à vontade. Que é normalmente o que tu faz. Toma, pelo sanduíche. Não sei, acho que... Três remakes, porra. Eu tava pensando em outra coisa. Todos os... Em termos de quadrinho, todos os... Pra mim, todas as... O que a Vertigo fez lá nos anos 80... Dá três nomes. Não. Qual? O Monstro do Pântano na mão do Alan Moore. Ele deu como dica. Então vai, de remake. Três remakes, vamos criar polêmica. Que não precisa ser quadrinho. O Evil Dead. Evil Dead, tá. No, baita tá. Remake legal. O do Sam Raimi mesmo? Não, não é do Sam Raimi, é do Mas Álvaro, a série? Né? Não, Álvaro é do Fred Álvarez, é. Ele baita, só produz, baita, né? Ele só produz. É, né? Baita remake legal, porque respeita o original, tem uns easter eggs, apresenta uma história diferente. Manter a história original, bom remake. O Sete Homens do Destino, que está no cinema agora. Belíssimo filme. Ele tem disparado umas sequências finais de tiroteio mais legais da história do Faroeste. Porque tem um body count do bagulho que é enorme. Tem uma hora que acaba o filme assim, tem uma multidão assim jogada no chão, Rambo, assim morta. É muito Rambo, legal. Rambo. Não que o filme seja um dos melhores de todos, mas aquele final... Qual que é esse? O Sete Homens do Destino. Tá. O body count do final ali da cena é impressionante, a quantidade de gente que morre ali. Eles que... Sete Samurais é um remake. Sete Samurais é um remake? De onde? Remake de um álbum de Shakespeare. Então, esse é o momento... Capivara. A gente vai fazer um momento capivara pra tentar explicar isso aí. Isso. E aí o terceiro remake? Não sei. Não sei. Não pensei em nada. Eu Já que tu não pensou, eu gosto, eu gosto do Caça Fantasma com remake. Eu gosto de remake. Eu gosto do Chamado, eu gosto de remake. Eu não gosto do Old Boy, mas a maioria dos remakes eu acho que. Vingador do Futuro, tu gosta? Vingador do Futuro não. Toma! Mas eu acho que a maioria. Toma. Eu sou bem aberto pra remake, porque eu acho que tem coisa que fica Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Não é remake. Aquele troço lá. Cara, é uma Amazônia. Aquilo não é, nada, eu só queria falar mal. É uma zona. eu acho que todos os remakes têm que dar. As pessoas têm que dar mais chances pros remakes. Tá. E parar de falar mal dos remakes antes de ver os remakes. Porque tem coisa muito legal. Ah, Casa de Cera, que todo mundo acha ruim, é um filme legal. Paris Hilton. É legal, é um filme legal. Pô, cara, é isso, não, que eu assim. As pessoas têm um preconceito. Tem o cara do Supernatural. É legal, é legal. Não é ruim. Tem o cara do Supernatural. Eu gostaria de falar do. Que eu voltei a ler o Homem Animal. Comprei, do Graham Morrison. Homem-Animal. Do Rob Schneider. Rob Schneider, grande filme, meu animal. Bom também, se eu acho. Caralho, feito. Esse filme é muito ruim, meu Deus do céu. Na área do. É muito engraçado, porque você estava falando, tá tentando lembrar alguma coisa na área de jogo, mas de jogo analógico, jogo tabuleiro. E tem alguns remakes, sim. E tem e na verdade também tem alguns reboot. Jogo da vida. Se você pegar o Monopólio, ele tem uns remakes e tem uns reboots digital, também. Tem até digital, e é bem legal o Monopólio digital. Não, não é. É mesmo? Não. Tem o jogo da vida que passa Mastercard, malandro. Tenho esse jogo da vida. Então, eu falo, o problema é essa geração que é uma merda. Mas acabei de mostrar um reboot pro Vini, eu te mandei a foto do Cthulhu. Aquele jogo do Cthulhu, que é, na verdade, existe um jogo chamado Pandemic. E os dois são nacionais, então quem quiser pode procurar. Um jogo chamado Pandemic, que você tem o tabuleiro e você controla. E você, cada um é um agente que controla a doença. Então a doença fica se espalhando, você tem que ficar correndo atrás. Isso é bem louco. E eles fizeram um agora, na mesma mecânica, mesma dinâmica, só tudo que igual. Com Cthulhu. Então, cada personagem é um detetive que tem que enfrentar os. Eles eram cultistas, mas agora virou adoradores. E você tem que ficar eliminando os adoradores antes que eles tragam de volta o Elder One, o demonião. O demonião, dependendo do demônio. Tá. Então isso é um. É praticamente um remake. Eles pegam a mesma coisa, colocam no tema do momento, repaginam, que é Cthulhu, e continua. Tá os meus aí. Velho Júnior, tem algum? O Vebs vai fazer, não, antes de qualquer coisa. O primeiro momento capivara do podcast. Momento o Vebs. Primeiro momento capivara, hein? Respeito. O Vebs. Posso? Só uma introdução pro Vebs. Momento capivara. O Vebs, ele é o nosso substituto técnico, mas ele não é o técnico dinâmico. Então, meu amigo, cultura, ó, TV Cultura no peito, senta que lá vem história. Sei. Vai, explica, Vebs. Ele vai explicar a questão dos sete samurais, Shakespeare. E aí? Eita porra, sério? Eu perdi isso. Não, eu corrigi, não é Trono Manchado de Sangue, tá? O livro que foi baseado em Sete Samurais? Não, é o contrário. O livro que foi um remake de uma história do Shakespeare é Trono Manchado de Sangue. Dirigido pelo Kurosawa. Então vamos retirar o nosso momento capivara aqui. Por que vocês estão fazendo esse barulho? Não, rebota essa sonoplastia, tá uma merda. Remakes que amo. Vamos lá. Três remakes que amo. O número um, eu acho que esse cara aqui deve ter lembrado antes de eu chegar pro programa. Chama-se The Thing, Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. É muito bom. Obra-prima desse mundo de meu Deus. É, porque o original é do Hawks. Não é do Hawks. É um filme que o Hawks. Dá medo até hoje. Dá mesmo. É, original, nome português, cara. Cara, mas vocês viram, o reboot é bom, velho. Da coisa. É bom, ele sim. O novo, ele vai contar que ele um prequel. Vai cagar o bagulho merda aqui. Calma, é vamos lá. É bom o bagulho. Tá fedendo, o original é um filme da década de 50. É que nem True Detective. É lógico. Uma é obra-prima e o outro é bom. Aí vocês vão... Fox e My Man. O bagulho é uma bosta, o caralho. Fox tem três remakes. Já que eu sou o único trabalhando agora, eu vou falar os meus três rapidinho, tá? Tô com outro, trabalhando. Sherry Coke, o novo Uno e Fargo. Qual? Sherry Coke voltou, o novo Uno. Novo Uno. E a Kombi, vai sair? O reboot da Kombi? Ah, então não. Tá tendo tanta matéria ao redor da Kombi, mas vamos lá. Vai. Mano, na década de 50 o Hawks produziu um filme que que The era Thing. Esse daí. Aí okay. O Carpenter em 80 fez o The Thing. Ele falou de um prequel que conta antes do The Thing, né? Porque que aquele cachorro... Ah, exatamente, é um prequel. É um prequel. E eu acho legal até. É bom sim, é bom. É legal. Acho que o segundo remake... Agora é um. Aí vem outro e fala, é legal sim. Aí ele fala, porra, é do caralho, eu vou escrever no meu site. Puta, Maria vai com as outras do caralho. Meu segundo remake... Antes... Aí agora o velho falou que é legal. Aí ele... Aí então, aí vem o louco e fala, não, é legal sim. Pô, é legal mesmo, ó, pá. Ah, se você entrar no meu site, tá lá, tô falando bem. É bom, é bom. Vai lá pro segundo. Meu, meu... Não foi golpe. Boa, pá, não foi golpe, malandro. Isso foi um remake. Isso foi um remake. Esse foi bom, esse foi bom. Não, foi meu bem colocado. Meu segundo remake favorito eu já citei aqui. É Viagem Maldita, que é um remake de Quadrilha dos Sádicos do Wes Craven, okay. Que eu acho maravilhoso, do Aja. Uhum. O terceiro eu vou ficar na dúvida se é Mosca do Cronenberg, que é um remake do Mosca da Cabeça Branca. Ou Drácula de Bram Stoker pelo Coppola. Que é um filme totalmente artesanal, né? Contrariando a estatística de filmes de efeitos especiais. Aí eu coloco menções honrosas, principalmente para The Italian Job. Veio com o nome de quê? É muito bom, cara. É um grande golpe. É, é saída de mestre. Saída de mestre. Job é aquele dos carrinhos. Dos mini, Cooper. Legal. Esse é bom. Porra é legal, esse filme é bom. Eu coloco ele como essa porra desse filme é legal. É bom mesmo. Edward Norton, né, também, né? Também. Pô, o grande truque é um remake ou um reboot? É. E é um puta de um filme, velho. Reboot do quê? Do filme original. Né? Reboot do quê? Do filme. É uma saída de mestre o nome. Né? É, saída de mestre. O grande truque é foda. O grande truque é foda. É. É isso que eu tô querendo saber. Saída de mestre. Nossa, velho, vocês estão muito loucos. Não, o Italian Job se chama Saída de Mestre. E aí, podemos acabar o grande truque. O programa? Não, Italian Job, os dois são Italian Job. Sim. Original. É, ok. Que é com o Mark. O Fox tá desligando as TVs já, mano. O primeiro é o grande truque, que é o Prestige. Eu não sei qual é o nome do original, mas ele é um reboot. The é Prestige. Do. The Prestige. Ele é um reboot? É. Eu não sabia. É. É mesmo? Porra, vocês não falaram agora, cara? Ixi, tu tá confundindo. Confundiu. Tá confundindo. Não, a gente tá falando de Italian Job. Italian Job. Ah, eu perguntei se o grande truque era um reboot. Vou te falar o que tá acontecendo aqui. É, tá dando o Italian Job um veio com o nome de uma saída de mestre. Aí vocês estão confundindo o grande truque com o truque de mestre. Eu já tinha superado isso. Tá confundindo os eu só lembrei do truque de mestre. Aí eu falei, é um reboot truque de mestre? O truque de mestre eu acho legal, até que saiu dois agora, né? Vai? Não, vai, esse vai. Aí é outro. Então, pra você ver. Esse é o truque de mestre. Eu tô falando do grande truque. O grande truque é do Nolan. Pra mim, talvez o único filme do Nolan que eu tolero. Porque eu não vi Interestelar. O grande truque é o do Wolverine contra o Batman. Esse aí, filme tá é foda. É o Nolan que eu gosto. É o Wolverine e Batman. É, caralho. É o Jackman. É o Jackman, mas não tem o Ben Affleck. Não. Falou o Batman... Não, ele tá sem querer. Foi sem querer essa piada. Eu tenho a impressão que foi sem querer essa piada. Foi uma bela piada. É uma bela piada. Foi uma. Caralho. É uma piada de insight. Foi um insight. Bora. Rebutou teu cérebro, Fox. Então. Vamos dar rebutada. Dá o seu adeus. Que pra ir embora já? Não, opa. Os, porra, seus caralho. Três remakes? Eu já falei, já. Já falou, dá o teu adeus. Falou de eu não sei como falar. Fala. Fabito, você falou o teu? Falei, Alan, falei. Fecha aí, caralho. Você que fecha, você quer a porra do âncora, eu tenho que rebutar essa merda aqui. Acabamos mais um podcast. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, HP Geek Bar, Tatu Mix, Tatu Comics. Tatu Mix. Eu sabia que era tatuagem. Não é. A galera tá tudo confundindo. Italian Job, uma saída de mestre, grande truque, truque de mestre e agora... Tatu Mix. Deu tilt, nem reboot. Deu é que... Mas, sabe o que é essa culpa aí? Essa culpa aí é que sempre vem cagada as traduções de filme, né? Italian Job virou saída de mestre. Mais fácil né? Do mundo, nossa, não é, mãe. Cara. É o um inferno traduzir os bagulhos. Portugal é campeão em título de filme, né? Portugal é ótimo. Cara, ó. É só ótimo. Pra gente falar, ó. O Italian Job se chama Saída de Mestre. O grande truque se chama The Prestige. É. E o truque de mestre se chama Now You See Me. Tipo, não tem nada a ver as traduções. Tira a foto aí. Ó, tá na câmera. Tá na câmera, hein? Beleza. E ainda tem o mestre. O mestre, qual? Que também nos chama o mestre. Esse provavelmente é o Shaolin da montanha do caralho. E tem o grande mestre também. Shou Tan, que é o do Kung Fu Negro. Do Ip. Também tem o Ip. Tem o Ip, mano. Tem o Ip. Que é o grande mestre. Que está no Star Wars no final do ano. É, o Ip, mano, está no Star Wars. Já linkei. Caralho, ai, que então otário. Eu queria agradecer a todos, vamos tirar a foto, vocês viram o Odd 360 aqui no HP Geek Bar, falou, dá tchau todo mundo. Valeu. Você girou a câmera, você girou, não girou, não que girou, falou, tchau. Tchau.